Chove. Divine. Sugar Crush. Meu Deus, cara. Tá louco, cara. Tá, então assim, cara, eu só vou colocar a musiquinha aqui e daí a gente já começa a conversar. Continua conversando assim, relax, sem estresse. Beleza? Parece que tá Relax, funcionando. é. Hoje é. Hoje... Parece que tá funcionando tudo bem mesmo, então vamos começar. O pessoal que tá ouvindo aí, acho que tá o João Pedro, acho que o Júnior estava entrando também. Quem tá ouvindo aí, tá ouvindo legal? Tá bom o som? Já vai ter vídeo depois, tá? É que eu não coloquei mesmo ainda. Só vamos ver se tá tudo ok pelo chat. Deixa eu reiniciar aqui o Twitch. É, deixa ele mutado, né, pra não dar. Ah, eu tô reiniciando aqui pra poder comentar no chat também. Então tá. Então tá, pra quem tá ouvindo aí, vou botar uma musiquinha e vamos começar. E era isso aí. Bem-vindos ao Save Point Podcast 14, Pocket, ao vivo. Hoje é dia 15 de agosto de 2013 e eu sou o João. Live, Jonas! Aqui é Leonardo Ocanha, ao vivo com vocês. Aqui é o André e eu acabei de acordar. Aê! Aê! Pelo menos tá descansado. É isso aí. Tô acordando. Bom, vamos parar de falar de Candy Crush e vamos começar a falar dos jogos que a gente realmente está jogando. Puta que pariu. Cara, eu queria era ganhar o que o Candy Crush ganha por dia, cara. Isso sim. Eu queria ganhar o que ele ganha por ano, rapaz. Era, eu Por ganhava. dia. O que ele ganha por dia. Eu Um queria ganhar décimo por já ano. tava bom. Jonas. Pô, eu acho que é importante ressaltar o valor de novo que o Candy Crush ganha, cara. Então, eu É tive a uma quantia curiosidade considerável. vendo a minha mulher jogar isso aí, todo mundo do pessoal, as namoradas jogando e os caras jogando para poder ajudar e dar a vida. Tive a curiosidade, pô, será que alguém compra essas paradas? Eu procurei no Google, cara, o Candy Crush ganha em torno de 660 mil dólares por dia, em média, com venda de Nossa. coisas. Bastante. É. Será que é mais? É uma quantia bem considerável. Será que é mais que o Dota? Com os itens de Dota? Os itens de Dota são palha, É difícil, hein? cara. É o Candy Crush que Ah, tem. cara, mas o Dota eu já tô chateado. Não vamos entrar nesse assunto. Opa! Então, vamos lá? Tá, o Ô, Candy Jonas. Crush tem o quê? Não, eu tava perguntando se é ele que tem mais de 100 milhões de jogadores, assim, previstos, assim, né, calculado, enfim, teoricamente. Porra, tá louco. Pra estar gerando essa quantia, não é de se duvidar, né? Nossa, não, é que eu digo, é muita gente. Mas e tu, Jonas? Tal. O que que tu tá Beleza, jogando, então. Jonas? Vamos começar comigo, então? O que que tu tá Então, vamos jogando? lá. Eu tô jogando Deep Dungeons of Doom, do estúdio Miniboss. Então, é um game, assim, como é que eu posso dizer? A temática dele é de tu tá entrando dentro de dungeons mesmo e... Tu vai enfrentando personagens em cada tela, vamos dizer assim, que é muito bacana. Tu vai sempre descendo e são três personagens selecionáveis. Tu começa sempre com um cavaleiro ali, né? Um Depois tu paladino. desbloqueia a bruxa, o paladino e a bruxa e o mercenário depois. E eu achei massa, cara. Cara, a arte dele eu achei muito foda, assim, pixelizado, assim, e o sistema de batalha é muito da hora, cara. Curti pra caramba. E tá free em plataforma até de se chega. Eu tava vendo aqui, pô, quer ver só? Começou pela Apple, né? Tava certa. Começou pela Apple e quando eu vi que saiu pela Apple, eu fiquei esperando pelo Android por um bom tempo. Eles ficaram anunciando que ia sair. E aí primeiro, aí depois saiu pro Kindle, pro Android e agora tá no Oi agora. Tá aí. E esse é um... Oia! Oia! E é esse jogo que aparece no Surgeon Simulator, né? Isso, justamente. Eu não sei qual é a ligação que tem entre eles. Eu acho que a gente já conversou uma vez sobre isso, né? Acho que foi o estúdio mesmo, né? É. Pode crer. E aí, nossa, cara, quando eu vi o game pela primeira vez assim, eu comecei a seguir eles pelo Facebook, foi daí que eu me interessei pelo game, e depois eu peguei, eles liberaram a trilha sonora, tá ligado? Pra te ouvir online. E a trilha sonora é muito bacana, cara. Aí me convenceu mais do jogo ainda. Aí é um joguinho bem casual, assim. Eu não fico jogando ele direto, pelo menos. Mas dá pra se divertir bastante. Aham. E... Pois é, tava vendo ali esse vídeo que eu coloquei, né? Ele basicamente entra, tu faz uma batalha por vez. Ele tem um poderzinho ali com um cooldown, assim, né? Ele vai te ensinando aos pouquinhos ali. Ele tá mostrando o teu agora. Ataque, basicamente. Eu joguei também, ele é bem de decorar o timing de cada inimigo e tu tem que aprender a atacar e defender. E tem uns esquemas de tipo, se tu atacar o inimigo enquanto ele tá atacando, tu causa um dano crítico, mas a chance de tu tomar uma porrada é maior. Uhum. E é bem dificinho, cara. Tu tem que pegar a manha e também tá mostrando aí que quando tu mata um determinado número de inimigos, tu aumenta os teus atributos, mas só durante aquela dungeon, ela não é pra sempre isso. Uhum. E tem uma chance aleatória de tu encontrar uns itens que vão aumentar o teu HP, status, a tua resistência, teu status e tal, mas aí tu só pode pegar um equipamento, que é uma armadura, ou um anel, alguma coisa assim. E um capacete, eu peguei hoje já também. Um capacete, um anel, esse tipo de coisa, ou um item que é consumável, sei lá. Consumível. Consumível. Isso. Consumável, muito bem. Mistura de inglês com português e o som. Um consumable. Isso. E é bem divertido o jogo mesmo. Tu tá jogando ele no Android, né, Jonas? Tô jogando no tablet. Android. Tem pro Windows Phone também? O Windows Phone tá fraquinho de app hoje em dia. Eu acho que tem, cara. Será? Eu acho que tem. É. O André tava falando pra mim, cara, que jogar no celular é meio triste, cara. Porque fica muito pequenininho, tá ligado? Compra um celular maior, cara. Legal, cara. Valeu pela dica. Mas, pô, no tablet óbvio. Eu achei bacana, cara. No tablet fica bacana de jogar. E a trilha sonora é um caso à parte também desse game, cara. Achei muito massa. Pois é, eu botei... Perdão, André. Eu botei no vídeo até, eu vou... Não sei se vai sair legal aí. Aumentar um pouquinho. Uhum. Não sei se pra quem tá ouvindo tá legal, mas... Eu achei bem legal a música, cara. Eu tô com o stream ligado aqui. Não sei se tá saindo som, mas... Tá saindo, eu ouvi ali, tá saindo. Legal. Então, até eu tava lembrando agora, não sei se vocês viram aquele Knights of Pen and Paper, também é Cavaleiros... Um que é da Paradox também, que é tipo um RPG, que é um metajogo, que eles no RPG jogam RPG. Tu é um cara jogando RPG, né? Mas ele é da Paradox? Não, acho que é a mesma que fez o jogo que eu jogo. Peraí que eu tô abrindo ele aqui pra ver. É Behold Studios e mais alguém. Não, porque o estilo gráfico é muito parecido, assim. Então, realmente eu achei que tivesse alguma relação, mas não tem, não. Ele aproveita nessa coisa do gráfico 8-bit. Ele é bem retrosão e eu achei... Eu baixei aqui no Android, acabei não jogando. Tinha outras coisinhas pra atender depois que o Jonas falou isso aí. Mas o jogo parece bem legal. Quero dar um tempinho pra curtir esse jogo aí. O publisher, o publicador, o developer do Knights of Pen and Paper. Paradox. É o Behold Studio e o publisher é a Paradox Interactive. Paradox, isso mesmo. Você estava correto. Yes. Correto. Mas... Ô Jonas, alguma coisa de multiplayer ou enfim, alguma coisa cooperativa? Qualquer coisa assim? Que eu ando jogando? Não, eu digo desse... Não, tem algum modo cooperativo nesse jogo? Eu acho que não, cara. Não cheguei a ver, cara. Não cheguei a explorar essa parte. Mas vou dar uma olhadinha depois. Eu acabei de baixar ele. Baixa, cara. O joguinho, o gamezinho é bacana, cara. Já baixei, é muito massa. Já baixei. Mas que a sigla dele não, é... Não, não dá pra jogar em dois, não. DDD. Ah, tá. DDD. É. Pode crer. Ah, tá ali, ó. Ah, deu um evade ali no cara. Massa pra caralho. É, o Knights, eu achei ele parecido. Ele deve ter uma semelhança com o Knights of Pen and Paper, assim, na... Como eu digo, assim, ele é um jogo bom pra ser casual, de o cara... Ele até pode ter dentro dele uma mecânica mais complicadinha, de tu ter que escolher um item, uma coisa, aquela coisa do RPG, mas aquele jogo que tu joga em dois minutinhos, três, tu faz alguma coisa, né, Jonas? Tipo, vai ali, faz uma batalha e sai fora. É, que nem hoje de manhã eu liberei o Mercenário, foi assim. Foi numa brincadeirinha ali... Antes de entrar no trampo... em 5 minutos tu faz uma dungeon, sei lá. É? Sim, sim. E é isso, é bem rápido, tá ligado? É prático, cara. Não é uma coisa de tu ficar muito tempo tem em cima. Tem uns achievements ali no meio do jogo que, tipo... Uhum. Tem umas missões que tu tem que fazer. Ah, tu tem que fazer 5 bloqueios seguidos bem-sucedidos. Aí tu ganha mais uma grana, mais uma parada ali... Tá. E meio que tu vai misturando as dungeons, que já são desafiadoras o suficiente, mais esses desafios e esses personagens novos que vão entrando. É bem bacana, assim. Tem bastante... Uma mecânica simples com bastante oportunidade. Legal. Parece ser bem divertido. Vou testar. Mas alguém quer falar alguma coisa não, desse? Tem... Mais detalhes aqui, ó, tá ligado? Tu vai destravando habilidades neles também. Conforme tu vai juntando o ouro, tá ligado? Ah, tá. Bacana, cara. E tem que usar o ouro pra liberar a habilidade, é isso? Sim, tu consegue usar o ouro pra liberar a habilidade. E eu acho que no shopping também tu compra item também, cara. Dentro da dungeon, tá ligado? Ah. Eu quero acrescentar aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir ver essa parada no meu celular, que esse tipo de mecânica de tu tornar um jogo tipicamente demorado, um estilo de jogo como um RPG, ele é um jogo que tu tem que sentar e jogar por muitas horas e vai longe o negócio, mas aí para celular isso não funciona. Então até tem alguns RPGs mais longos para celular e tal, só porque eles acabam fazendo esses híbridos, quer dizer que mistura o tipo, especialmente desenvolvedores indie, mistura o tipo com as mecânicas de tu poder upar, poder configurar certas coisas. E esse é um jogo um pouquinho mais rápido. Tem um jogo aqui que eu tô tentando achar na minha wishlist enquanto eu falo. Não foi pra wishlist. Era um jogo desse estilo também, não vou saber achar o nome. Uh-huh. Mas que justamente pega assim, essa coisa, tu pega e joga. Assim, em 2 minutos tu pegou e fez uma partidinha e já acabou. E aí tu pode, tipo, ir fazendo o periódico, quer dizer, tu para um pouco e joga um pouquinho, para um pouco e joga um pouquinho. Ele tem essa coisa consistente de tu ir juntando as coisas, desenvolvendo, evoluindo o personagem, mas é em turnos rápidos. Assim. Claro, claro. É, sabe que isso aí, cara, quanto a jogo de tablet, jogo de celular, porque assim, ó, claro, né, cada jogador tem uma característica. Como eu tenho bastante console, vamos supor assim, se eu tivesse só um portátil, entre o 3DS, o PSP, ou enfim... E eu andasse sempre com ele, eu ia aproveitar ele mais, provavelmente, sabe? Eu sou o cara que vai, saio na rua com o DS no bolso mesmo, tá ligado? Sim. Vou pro banco, jogo um pouquinho e tal, vou num lugar assim que eu fico numa fila, tô jogando um pouco. Mas com o celular, às vezes eu substituo, entendeu? Às vezes eu tô com esse jogo aqui no celular que eu quero dar uma aproveitada. E eu acho que o bom jogo de iPhone, ou de tablet, ou de celular, enfim... Pra mim é um jogo desse, assim, sabe? Ou então, por exemplo, Infinity Blade. Ou Sim. Chaos Rings. Que, assim, eles são jogos bem feitos. Eles têm mecânicas bem trabalhadas. Não são necessariamente free-to-play. Ou pelo menos não tem coisas palha pra ficar pagando durante o jogo. Que te irritam, sabe? E dão uma satisfação rápida, digamos assim, né? Entra ali e joga um Infinity Blade, todo mundo sabe. Tu joga uma luta, ele já salvou, tu... Beleza, tu só teve tempo de jogar aquilo, já foi. Claro. Outro jogo desse estilo que eu citaria, acho que eu falei o Chaos Rings, e os jogos da... Aquele Tiny Tower e o... Dos aviõezinhos lá, né? E... Esqueci o nome de quem fez o Tiny Tower, ô Canha. Tiny Tower, que eu acho que nunca saiu pra Android. É, aí esse jogo, quem tiver pode... Eu acho que é da Mobage. É, uma coisa assim. E, tipo, são joguinhos que tem essa característica. Ele é bem feito, ele se adapta ao celular, realmente. Não é aquele port de um jogo, né? Esse dia eu baixei Contra pro iPhone, mas, puta, cara, não tem nem o que dizer, sabe? Não dá pra jogar. Contra é muito cruel. Pra DS eu tentei jogar porque eu queria muito e era muito interessante o Contra 4 do DS. É animal. Só porque o jogo é difícil pra caralho, cara. E não tem Konami Code. Então, assim, andou um pouquinho, morreu. E, tipo, é muito chique. O jogo que eu tinha citado aqui, ele é o jogo 10 milhões. É, tá. Isso, um e mais sete zeros. Basicamente assim, tu é tipo um escravo fugindo do negócio do RPG ou qualquer coisa assim. É tipo, é um dungeon crawler, que é assim, a tua liberdade custa 10 milhões e tal. E aí, basicamente, tipo, tu tem essas rodadinhas curtas, é um dungeon crawler separado em vários pedacinhos, pra tu poder jogar um pouquinho de cada vez e ele mistura umas outras características e tal. É bem interessante. E ele é Editor's Choice, né? Escolha do editor, com uma nota média 4.8. No Google Play aqui, que é o Android Market antigo. Legal. E é um jogo que custa 4 pila, né? Mas ainda assim, eu descobri também que o jogo que eu vou falar tem uma versão para Android também, surpreendentemente. Então fala do teu jogo, meu. Então, o jogo que eu voltei a jogar, eu vou começar a tradução. Joguei pouco recentemente o jogo que eu joguei, que... comprei PC novo, todas as peças separadas, montei, foi uma experiência transcendental, foi tipo de Dia dos Pais, assim, dizem que o pai só se torna pai quando vê a criança parida, e a mãe, ela se torna mãe na gestação. E aí, no dia seguinte ao Dia dos Pais, eu montei um PC com as minhas próprias mãos, cara, e foi uma experiência paternal, assim. Tô em amor ainda com meu filho, e tô tendo os efeitos da nova paternidade, né, olheiras, pouco sono, o cara paga pouco pra comer, igualzinho. E no fim das contas, o cara pega assim, ó, não, mas peraí, deixa eu ver como é que tal e tal jogo rodam no meu PC. Resultado, não joguei direito bosta nenhuma. Mas o Magica é um jogo que eu já tinha jogado deixa eu colar aqui do Steam quantas horas eu joguei. Eu já tinha jogado umas boas horas dele aqui. Foram 16 horas, não é tanto. Jogava no Note que, tipo, não dava conta. Eu achava, meu, o jogo é lento e o jogo é feio. Não, o jogo roda muito bem e bonito num PC melhor. Ele não é um jogo acessível para PCs mais simples, porque ele tem muito efeito de partícula. Qual que é a premissa do jogo? Os caras, tipo, os desenvolvedores independentes do jogo, se não me engano, foram uns 8 caras, deixa eu colar da Henrique aqui, eram uns 8 caras que eram estudantes de desenvolvimento de jogo aqui, que são suecos. Foi dizer, 8 estudantes da Universidade de Luleå, sei lá, na Suécia. Os nomes suecos muito fáceis de ler, então eu não vou ler. É um jogo de 2001 e eles basicamente quiseram quebrar com certas premissas. Ele é um RPG, tipo, que ele mesmo tira muito sarro de si mesmo. Ele faz piada sobre si mesmo. Então, assim, até 4 magos, que é o número de players que pode estar ao mesmo tempo, pode salvar o mundo, tipo, num ambiente de fantasia genérico que, obviamente, está em crise, né? Não, e assim, tem muita referência, né, cara? Tem referência a Diablo, assim, e, tipo, muito massa. Stay a while and listen, sabe? Referências a Diablo, referências a Zelda Ocarina of Time, tem referências ao WoW, inclusive, tu ganha um achievement lá. Complete todas as side quests do jogo. Esse achievement tu ganha na primeira meia hora de jogo, que tu encontra uma mulher que ela fala assim, ó... Tem, tipo, há uns dias atrás apareceu essa exclamação amarela na minha cabeça, não sei que diabos é isso e tal, e aí tu vai lá e fala com ela, ela pede pra tu entrar no mato e matar os goblins. Conseguiu, tu terminou todas as side quests do jogo. Então o jogo tem uma side quest. Que aí tem várias piadinhas, a história, tipo, ele é um... supostamente um mundo de fantasia genérico meio baseado em mitologia nórdica, mas tipo, tem um monte de mistureba. Aí lá pelas tantas o cara encontra magos, tipo, conversando sobre, lembra a primeira vez que a gente salvou o mundo? Eles ficam discutindo se a primeira vez que tu salva o mundo é melhor ou a segunda vez que tu salva o mundo é melhor. E aí depois tu aprende uma magia chamada Crash to Desktop, que tu faz um oponente desaparecer. Então a pessoa online, né, e no jogo, e aí ela, digamos, buga o jogo, ela volta pro desktop, ela sai fora, então. E aí tu encontra fuzil, Tu encontra lightsaber, que eu encontrei recentemente. Nossa, que tu encontra massa, uma geladeira na caverna de um troll. Cara, para. é muita coisa bizarra para citar, muitas coisas engraçadas acontecem. Aí tem o cara lá que é o que dá a. O cara assim, que te dá as primeiras quests, ele é um cara pálido, que tipo, ele é um Vlad, e assim, e apesar, não importa o que ele digam, ele não é um vampiro. E Não, aí, tipo, tu vai tendo várias provas, assim, tipo, meu, o cara é um vampiro. Eles ficam dizendo, e Vlad, que com certeza não é um vampiro. E os caras tiram muito sarro. A outra coisa que eu ia falar aqui que me perdi é, tá passando justamente ao Vlad ali. ali é bem essa cena. Ele falou assim, ó, tem três coisas que você tem que lembrar. Então, a primeira coisa é, eu não sou um vampiro. A segunda coisa, aí depois eles fizeram as expansões, eles fizeram uma expansão ambientada no mundo de Cthulhu, fizeram uma expansão ambientada no Vietnã. Aí, além de ter um monte mais de arma e fuzil, quando vê, os caras falam assim, o grande pássaro de fogo vem e faz a sua chuva de fogo e tal. Aí passa um avião e joga na palma. Então, eu acho massa é aquela mecânica dele ali de misturar os elementos, né? Eu não sei se o André jogou um pouco, tinha visto alguma coisa. Mágica? É. Não, não, não joguei não. Então, ele tem assim, André, ele coloca oito elementos na tua mão ali, como se for do QWER e a SDF no teclado ali. Tá aparecendo agora. E tu vai misturando, cara. Tu mistura eles. Tu mistura ali, tipo, terra com fogo e faz uma fireball, tá ligado? Se tu pegar Isso, só um. mas essa mecânica é genial, porque assim, ó, coisas que eles mudaram. RPG, há muitos anos, tem sido uma coisa muito assim de vício por loot. Tu, tipo, fica juntando item melhor e dando nível. O jogo, ele é um RPG que não tem skill tree. Tu não tem inventário, tu não tem loja e itens. Tu não tem barra de mana. Tu não, tipo, barra de life até tem. Tipo, aí tu ganha às vezes assim, por exemplo, tipo números arbitrários. Tu vai lá e dá um monte de dano e tipo aparecem uns números arbitrários gigantes e tal. Ou então tem piadinhas assim, que tu dá 1.337 pontos de dano com uma arma específica que agora me foge. É alguma coisa com nerd e tipo seria, né, piadinha com lich ali. Aí os elementos, tipo assim, ó, tu não tem limitação do quanto fazer. Então na prática assim, é um mago genérico fuleiro de merda. Por outro lado, ao mesmo tempo, ele é um cara extremamente espancador, que, tipo, tu pode fazer o que tu quiser com as mágicas ali. E tem umas coisas que são engenhosas. O Marcos, eu acho que não tá nos ouvindo hoje, mas o Marcos me encheu o saco para jogar esse jogo. E o Marco Antônio Kramos, espancador, também falou que o jogo era animal. Porque tem umas coisas assim. Tu tem ali, do QWER, que é as quatro primeiras teclas ali do teclado QWERTY, tu tem água, life, escudo e frio. Aí depois tu tem no ASD e F, que são as teclas da segunda linha, tu tem energia elétrica, arcano, poder arcano, pedra e fogo. Então tu tem água, fogo, terra e ar não tem, mas tem o frio. Então, por exemplo, assim, se tu tem pedra na combinação, tu pode juntar até cinco coisas e tu tem que ir digitando no teclado. Então, eventualmente, o cara fica, como alguém definiu, com os dedos dançando no teclado. E aí. Tu podes, por exemplo, se tu colocar na mesma combinação fogo, e água, eles viram vapor. Se tu colocar frio e fogo, eles se anulam. Da mesma maneira, se tu colocar, por exemplo, energia elétrica e terra, eles se anulam. Então, tem umas certas lógicas ali para tu fazer. Tu pode ir fazendo as mágicas normais, que tu pode colocar na tua arma apertando o botão de ataque, que é shift, botão esquerdo do mouse. Tu pode fazer ela em área, que é com o botão direito. Tu pode aplicar em ti mesmo, com o botão do meio do mouse, e tu pode atirar numa direção. E aí tem tipos, tem mágica que é tipo spray, tem mágica que é tipo projétil, Tá, tem mágica. mas o mais importante. Tem friendly O fire, mais. ou seja, tu tá olhando, tem dois caras junto ali, ou três, quatro, daí tu começa, tá, vamos todo mundo atirar ali, aí explode e sai todo mundo voando, tá ligado? Isso, é muito Tipo, é comum. muito Então, assim, engraçado, cara. Eu vou citar aqui, por exemplo, eu estava descobrindo, existe mágica que saiu há algum tempo atrás para Android, que tem que ser jogado em tablet, talvez tenha para iPhone também, é possível. E aí dá para jogar co-op e tal, e aí, como diz na própria descrição do jogo para Android ali, é mágica, Wizards of the Square Table, é uma versão, né? Agora você pode acidentalmente colocar seus amigos para pegar fogo em qualquer lugar que você estiver. Então tem muito essa piadinha assim de acidentalmente, entre aspas, eu matei o meu amigo e tal. Inclusive tem achievement para isso. Nossa, é, assim, cara, é até o negócio que tu falou da mana, que ele não tem mana e tal, fala a favor da intenção do jogo de ser bem divertido, apesar que ele pode ser bem complexo, bem difícil em alguns momentos ou e tal, só que assim, solta magia à vontade, então é um jogo divertido e acho que tem que ser assim, né, cara, não tem muitas restrições, tu... Realmente é explorar bastante e ficar misturando os elementos e descobrindo as magias, porque ele, inclusive, tem aquelas magias específicas, né? Sim. Tipo, tu quer ressuscitar alguém, então tem três elementos que tu mistura e solta. Isso, que são as mágicas, as mágicas. É, né? Que são as mágicas mesmo. Então, assim, além de fazer as misturas ali que o Ocanha tava falando, então tu pode fazer meio que uma chuva de gelo, umas coisas assim que ele ensina bem no começo, até nessa parte do... que tá aparecendo aí, que o comecinho, o tutorial, ele ensina, tu pode fazer essas magias específicas, assim, né? Agora, a que veio na cabeça mais é o Rez, né? Ressuscitar ali, que é uma combinação específica mesmo. Sim, não, é assim, ó, o que eu diria pra encerrar, assim, ó, é um jogo que volta e meia tá barato no Google Play, no Google Play não, na Steam, Quem tiver um PC muito ruim, ele é pesado, porque ele faz um monte, como está passando no vídeo aí, uns efeitos de partícula estão por toda parte, efeitos de iluminação, e eles não colocaram uma regulagem para o jogo ser acessível para quem tem PC fraco. Então, o jogo na verdade, a questão do PC fraco é assim, ó, é um jogo indie, né? Ele é um jogo de uma equipe pequena e tal, e os caras falaram, é muita placa de vídeo, muita combinação de fatores. Sim, e é difícil otimizar. Mas o que eu digo é... A equipe é pequena, né, cara? Para eles corrigirem, num dia o cara corrige uma coisa, no dia outra, mas tipo, no meu notebook que roda bem as coisas, ele travava direto, cara, travava direto, assim. Mas aí, no caso, o que eu digo é, eles não colocaram, por exemplo, uma configuração assim para tu, por exemplo, reduzir ou retirar totalmente os efeitos de luz, ter um gráfico simplificado. Tanto que talvez mudaria muito a experiência de jogo. Eu finalmente joguei num PC bom, achei muito interessante. Então, assim, ó, o legal é, procurem isso aí, coloquem na wishlist no Steam, é um jogo que volta e meia tá barato. Todo mundo que tá falando aqui que comprou o jogo, tem o jogo por R$4. Eu dei um monte de chaves desse jogo de presente para algumas pessoas e tal. É um jogo muito interessante porque ele quebra vários paradigmas dos jogos AAA, dos jogos comerciais maiores, porque ele é uma experiência bem diferente. Ele é um jogo divertido, então usar o humor nos jogos é uma coisa que tem sido muito deixada de lado e que agora está voltando e que é uma coisa muito legal. E além disso, assim, a experiência de jogar sozinho é legal pela história, mas tu poder jogar isso com amigos é um sarro. O jogo é difícil pra caralho, ele é extremamente frustrante. Ele pode ficar bem difícil. Então, assim, ó, é jogo de macho. E aí tem situações, por exemplo, de momentos muito críticos do jogo que tu acaba, tipo, pensando, pô, uma parte que tu leva uma hora pra passar e não consegue, tu acaba fazendo coisa assim, por exemplo, um lugar que vinha muita gente muito forte, eu fazia primeiro uma chuva, depois eu fazia uma nevasca, ficava todo mundo congelado. Aí eu, tipo, pegava e ficava dando, sei lá, jogava uma pedra grande nos caras, assim, fazia uma magia de pedra com 5 elementos de pedra, dava uma pedrada nos caras pra explodir os caras, porque aí eles quebravam num golpe só. Então, é curioso. E uma outra curiosidade, voltei a jogar o jogo agora e descobri que tá pra sair um jogo que vai ser o Wizard Wars, que vai ser do Magica, e que até eles, assim, a descrição, por exemplo, da revista PC Gamer, imagine um jogo de Dota, em que todos os jogadores são invocadores, num mapa tipo os mapas de Dominion do League of Legends, e aí você tem uma ideia geral da insanidade que é o PvP de Magica Wizard Wars. Então esse negócio de Friendly Fire e tudo mais, e até como os caras são produtores indie, estão procurando fugir desses paradigmas estabelecidos, eles estão fazendo de tudo para fugir do rótulo de ser um MOBA. Eles não querem fazer um MOBA. Sim, eles querem fazer, de repente, uma experiência multiplayer de Magica mais, digamos, escrito, código escrito, desenvolvimento todo voltado para ser um jogo online macio, tipo, para muitas pessoas, e que eu acho que vai ser bem interessante. Então, assim, cuidem o preço do Magica no Steam, é um jogo que, olha, vale a pena jogar, é muito divertido. Multiplayer, né, cara? Multiplayer é o jogo que te beneficia, ele te premia por estar jogando multiplayer. Tu vai passar mais fácil das coisas se tu estiver jogando a história, tá? Ele tem vários modos de jogo, tem tipo uma arena que fica vindo inimigo infinitamente. São os modos challenge. conectar, que é muito legal. Enfim, cara, é assim, ó, é muito melhor quando tu tá jogando com uma galera ali, dando risada e tal. Eu acho que realmente fica o objetivo do jogo tá nisso aí, sabe? Sim, é, o jogo custa 17, mas como eu paguei 75% de desconto, eu posso dizer, um dos melhores R$4, alguns dos melhores R$4 que eu já gastei no Steam. Vale muito a pena, recomendadíssimo. Eu comprei Nossa. Também, mas é uma pena que não rodou, cara. Na minha máquina não teve jeito de rodar. Não, vamos dar um jeito nisso aí, nem que tem. A gente junta uma vaquinha aí com as suas do Save Point, qualquer um. Tipo, cada ouvinte vai dando assim R$300, a gente monta um PC pra ti. Tá fácil a vida, né? Ah, escanha, cara. Ai, ai, bicho. Ah, André? Oi, olá. Tudo bem? Tranquilo. Acordou? Tô vindo aqui. Tava escrevendo uma sinopse aqui do meu jogo. Olha. Então fala aí, cara. Nossa. O que tá jogando, meu? Bom, então, eu vou falar hoje de Fallout 3, que eu tô jogando faz mais ou menos um mês, apesar de não ter jogado essa semana. Tenho jogado bastante. E ele já é um jogo, assim, de certa forma, antigo, de 2009, né? Eu não peguei na época do lançamento dele. Deixa eu ver se vai sair aí agora. Saiu? Olha lá. Olha lá, olha lá. Bom, então, eu peguei aqui um tempinho e fui escrevendo a sinopse do jogo. Isso, fala aí porque logo... eu vou dizer que eu não sei nada sobre ele, cara. Sério mesmo, nunca joguei. Ah, não sabe nada? Legal, legal, bem legal. Então, é basicamente assim, o mundo tava uma merda. Com um aquecimento global, doença, tipo, o mundo tava todo fodido, 2077, se não me engano. E já tava rolando vários conflitos e uma iminência forte de guerra nuclear com a China, se eu não me engano. Ô André, só uma coisa, pela imagem que tá na tela, esse mundo fodido, tu vê que o conceito de mundo fodido é uma favela brasileira, tá ligado? Não, calma, eu ainda não cheguei na parte que isso aí tá. O mundo tava fodido porque tinha várias preocupações. Isso aí já é depois de realmente foder a porra toda. Aí, com essa iminência de guerras nucleares, o governo contrata uma tal de empresa chamada Vault Tech. Vault seriam tipo cofres, abóbadas, tipo cofre, seriam domos, né? Uns domos. E eles resolvem criar esses domos embaixo da terra para proteger uma parte da população dos Estados Unidos, né? O jogo se passa nos Estados Unidos, aos arredores de Washington. E para proteger a população, basicamente, tinha tipo umas experiências humanas, mas enfim, não vou entrar muito em detalhe nisso. Era basicamente para proteger a população e criar uma parte sobrevivente. Assim, e dito e feito, assim, logo depois de um pouco depois de que eles criaram isso, né, criaram esse programa e algumas pessoas se inscreveram e foram criadas várias vaults ao redor dos Estados Unidos, a China, em 2 horas, destruiu os Estados Unidos inteiro. Malditos chineses. É, tipo, realmente parece que a guerra durou 2 horas, meteram várias bombas e fudeu a porta. Fizeram um rush de cruzador no StarCraft. Isso, exatamente. Bom, daí o que acontece? Tu é um morador da Vault 101 e já passaram 200 anos desde que os Estados Unidos foi completamente destruído. Nossa. E tu vive meio que naquela bolha daquela Vault, porque tu foi criado ali, né? Uh-huh. Afinal, já passaram 200 anos. Sim. E tu não, sabe, não tem nenhum contato com o mundo exterior. E o mundo da Vault, isso aí tá mostrando o mundo exterior, né? Não tá mostrando como que é lá na Vault, mas é como se... Ele não é tão sujo assim, é um lugar limpinho, tu não sabe o que é radiação, tu não sabe que existem monstros, tá mostrando ali um mutante gigante ali, olha, um bicho bem grande, tu não sabe que existe nada disso, tu vive meio que numa sociedade de cooperativismo, assim, onde cada um tem uma função definida, um é soldado, um é... sei lá, patrulheiro, um é cozinheiro, um é mecânico, sabe? Tipo, cada um vai pegando um negócio de aptidão, assim. E é muito legal porque a introdução do jogo é muito viagem, assim, sabe? Tipo, porque o Fallout tem um negócio de humor bizarro, assim. E tu começa... Tu vê a tua visão como se tu fosse um bebê e o teu pai A tua mãe tá parindo e teu Nossa. Pai tá te olhando assim Nossa. E perguntando: ah, meu filho, você é tão lindo, qual o seu nome? Daí tu vai lá e fala qual o teu nome. Aí eles dão um teclado pra ele, ele digita o nome assim. Isso, é como se fosse isso, é muito engraçado. Aí, tipo, depois, com a nossa tecnologia de DNA modificado, nós podemos saber como você vai ser no futuro. Como você vai ser no futuro, meu filho? Aí abre uma tela que tu pode colocar, eu quero meu cabelo assim, barba assim, sabe? Tipo, escolhendo a aparência do teu personagem adulta, mas no caso tu é só um bebê ainda, tu não tá se vendo, é só uma tela em primeira pessoa. Uhum. Aí tu vai lá, seleciona os teus atributos e tal. Aí, beleza. Ah, tá, valeu, filho, é nóis. Aí, tipo... Aí tá, daí ele vai meio que passando período, né? Tu é bebê, aí ele dá um fast forward até tu chegar um momento que tem um bebê um pouquinho mais crescidinho. Aí tu tá, tipo, engatinhando no teu cercadinho e teu pai vai falando contigo, tá ligado? Sim. Aí tu tem a oportunidade de dar uma navegada, assim, pelo lugar e perceber portas e tal. Tu é um bebê extremamente habilidoso, que dá saltos gigantes, né? E tu vai meio que olhando, assim, o teu pai vai falando contigo, como se tu entendesse tudo. É muito engraçado, né? Porque, tipo, ele tá usando o bebê pra o jogador entender a coisa. E fica um humor muito engraçado, assim. Aí teu pai sai, aí tu abre uma porta, tu faz meio que um lockpick lá pra sair de uma sala. Cara, eu tô imaginando um feto fazendo lockpick. Sério, eu vou dizer uma coisa. Eu me levantei aqui pra pegar um café, tá? E eu não tô olhando o vídeo. Então eu tô imaginando uma coisa muito bizarra, cara. O feto fazendo lockpick pra nascer da mãe? Com certeza. Oh, é até uma fenda vertical, ó. Faz sentido, cara. Não, cara, imaginei... Com certeza na tua imaginação tá mais bizarra, mas... Cara, imaginei um bebê flutuando e fazendo lockpick, assim, do Skyrim, tá ligado? Essa é a parada. E daí, tipo, é legal porque aí ele... Chega um momento que tu... É uma das missões é assim, olhe o livrinho de figuras e tal. Daí tem um livrinho de figuras jogado no teu cercadinho... Que chama You Are Special. Daí o special é S.P.E, sabe? Tipo, é uma sigla. Isso. Aí tu abre o livrinho e ele é meio que um livro ilustrado dizendo o que cada atributo faz. O S de Strength, o P de Perception. Aí tu vai, tipo, dizendo assim, se você botar P, você vai ser um bebê muito forte, sabe? Tipo, daí vai meio que dizendo pra um bebê o que cada atributo faz. Cara, é um negócio de design de jogo muito louco, assim. Ô, okay. tem um amigo nosso que botou tudo no S. Tem uns caras que botam tudo no Strength, tá ligado? É. Os marombados. Tem um amigo, esse amigo nosso que tava jogando o teu jogo contigo aí, que eu olhei lá o boneco que ganhou o nome dele, né? Uh-huh. Eu falei, e aí, cara? E aí, Xixo? 21 de força, 19 de constituição, tá bom pra ti? 7 de inteligência. Aí depois, né? Mas é a imitação da vida real. Daí depois ele fala, eu odeio quando vocês me chamam de burro. antes da gente chegar no teu jogo aí, Jota, eu queria perguntar, André, tu chegou a jogar os Fallouts 1 e 2? Não, e tu não deixou nem eu terminar o que eu tava falando. Não, perdão, eu fiquei quietinho. Sorry, todo o tempo. Não, tranquilo. Não, eu não joguei 1 e 2, pode falar o que tu quer. Tá. Não, eu digo assim, eu peguei o Fallout 1 no GOG, esteve de graça uma vez, foi quando eu fiz a minha conta no GOG. E ele tem o defeito de ser assim, é um jogo de 97, portanto a interface dele tem vários problemas. Ele é quase injogável, com boa vontade. Cara, eu não comprei justamente porque tu já tinha me falado dessa tua experiência, de que eu ia pegar um jogo muito lento, né? Tu falou em outro cast, foi isso, né? Sei, não, mas ó, eu digo pra ti que é um jogo que vale a pena ser jogado, só porque ele é um jogo extremamente lento e com problemas de interface. O 2 já é menos complicado. Mas, assim, tá meio datado nesse sentido, né? Sim, mas é um jogo muito interessante em termos de história e das mecânicas, e tem essa coisa, por exemplo, de fazer a piada, porque não sei se a história do 1 e do 3, ela segue uma cronologia, mas digamos assim, quando tu entrou nas câmaras lá nos vaults para ser protegido, tu mora na vault 13, E, tipo, quando vocês entraram lá, assim, o que tinha de mais moderno era aquelas coisas da década de 50, tipo, os home appliances, os eletrodomésticos com aquele design bem art deco, assim. A noção estética que o jogo tem é tipo muito estranha, porque as coisas são tudo da década de 50 no mundo pós-apocalíptico fodido. Sim, é bem louco mesmo. Bom, só terminando ali o início do jogo, então... Depois de tu escolher os teus atributos nesse design de jogo muito louco, aí tu vai avançando, tu vai até a adolescência, conhece alguns personagens, conhece que tem tipo um gerente geral da Vault 101, que é um cara meio ditadorzinho, assim, e ele é o pai da guria que tu gosta, umas merdas assim. Enfim, daí tu chega até o momento que tu pega a tua aparência que tu escolheu quando tu era um feto, né? Tá. E aí é o momento da tua aventura começar, tu faz um teste pra ver aonde que tu ia se encaixar na sociedade que é colocada na Vault, mas dá uma merda lá e o teu pai pirulita, assim, some e tu descobre que dá uma merda fodida e tu sai da Vault. Tu é tipo um cara que nunca entrou em contato com o mundo pós-apocalíptico e tá saindo da Vault que não teve contato nenhum depois de 200 anos da parada lacrada. Aí tu vai atrás do teu pai pra saber por que ele fugiu, ele era um cientista da Vault. Aí começa a tua aventura, cara. E é muito legal, muito legal. Pois é, cara, eu tava ouvindo até um pessoal, um outro cast aí, falar sobre o Fallout 1. Alguém tava comentando, foi um dos primeiros RPGs que jogou e tal. E, puta, eu tenho interesse fudido e eu tenho o New Vegas no Steam, por causa das boas e velhas promoções, né? Uhum. Tava muito baratinho, tinha ouvido falar bem e tal. É, eu comprei por R$9, acho, o Fallout 3. É, foda, cara. São jogos, assim, enormes, né? Que não deve ser muito pequeno. E, porra. Não, imagina. Só de sair. É que assim, a parte legal é que eu joguei o Skyrim primeiro do que o Fallout 3, né? Tá. Mas a Bethesda que fez os dois jogos. E eles têm muitas similaridades. Por exemplo, assim, no Skyrim tu tá andando numa casa e tu vê, tu pode simplesmente pegar qualquer item que tem ali, tipo, desde um vaso até uma espada, né? Tipo, até os objetos inúteis que não tem valor nenhum. Sim. Pode interagir, e o Fallout é a mesma pegada, tu pode interagir com tudo, ele tem 1 bilhão de sidequests, então eu joguei um monte, mas meio que meu pai, eu nem fui atrás do meu pai, eu só fico ajudando todo mundo, tá ligado? Mas o Fallout também, tu pode ser um babaca, tu pode fazer um monte de modalidade sem essa interação, desde o Fallout primeiro tu pode ser um cara legal ou não, e... Sim. Tem um marcador de karma, né? Cada coisa que tu faz, tipo, matar alguém, tu perde o teu karma, tem bad karma. E se tu faz coisas boas, teu karma positivo te deixa... É, e aí tem legal. A velha história, desde o Fallout 1, não sei se no 3 se mantém, mas imagino que sim. Tu pode fazer um personagem mulher e parte dos teus diálogos é assim, bom, a gente podia resolver isso de outra maneira. E dizem que o jogo é bem mais fácil de jogar com uma personagem mulher e tal. Cara, eu não lembro se dá pra usar personagem mulher, na verdade, mas eu acho que não dá. Né, eu sei que nos primeiros dá. O jogo, ele mudou. O Fallout 3, ele não é dos mesmos produtores do Fallout 1, 2 e Tactics. Ele era originalmente feito pra ser baseado em GURPS, mas acabou não sendo. E ele era do Tim Kaine, que era da Interplay e tal. Esses caras acabaram saindo, fazendo outras paradas depois e venderam de mão. Aí tem gente que não curte os novos porque mudou de mão. Eu acho que tudo acrescenta, assim, é um universo muito rico. E o humor é muito rico, cara, muito rico. E é interessante que eles pensaram em vários detalhes, porque não sei se vocês já viram que de vez em quando o cara pega no pulso, tem tipo um visor maroto ali, sim, cheio de opções. Que é um negócio que tu herdou do Vault, que é como se... É como se fosse um guia, tem mapa, tem tudo ali, eles centralizam tudo que tem ali. Daí, tipo, tem central de rádio, porque tem um maluco que, tipo, ninguém escuta a rádio, mas tem um maluco que transmite um sinal pra botar música bem nessa estética que tu falou dos anos 50 e tal. Aquelas músicas bem nostálgicas, tem um cara que fica transmitindo. E tem uns... Como se fala? Tipo uns droids, umas bolinhas voando por aí, que tem uma rádio que é dos Estados Unidos, como se existisse um governo que ainda tá meio que cuidando de todo mundo, mas ninguém sabe quem é o governo, sabe? Tipo, é uma coisa muito louca, assim. Depois de todas essas guerras, tem tipo um governo, mas ele não aparece, ninguém sabe quem é, mas tem uns droids voando por aí e tu pode explorar tudo isso. O mundo é muito rico, assim. Eu não joguei o 1 e o 2, mas achei o 3 bem, bem bacana mesmo. É, eles estão até mostrando no vídeo ali, tá aparecendo uma coisa que tem, que é o seguinte, no original, sistema, as partes de combate, elas são como se fosse um RPG tático. Tu tem os teus movimentos e tu pode escolher lá que arma tu vai usar, onde é que tu vai atirar e tal. E no Fallout 3 eles mantiveram, assim, tu pode atirar... Pode fazer um jogo de ação, um FPS normal, ir matando, e tu pode fazer pausas e, tipo, mirar, assim, ah, tem um escorpião gigante ali, eu vou atirar nas pernas dele, pra ele parar de vir atrás de mim, então... E tu tem, ele mostra a chance que tu tem de acertar cada parte, e tem uma variabilidade grande do jeito que, sei lá, um monstro tá virado 45 graus em relação a ti, o tronco dele, aí já muda completamente poder acertar o braço direito, o braço esquerdo. É bem legal isso. Sim. Ah, e o jogo também tem coisas assim, tipo, tem várias coisas, digamos, politicamente não corretas que acontecem. Tu pode usar drogas, que daí tem coisas tipo nível de radiação outros fatores. Tu pode usar drogas. Tá falando do 1 e o 2, né? Sim, no 3 não tem? Tem sim. Tu fica, tem várias drogas, tu fica viciado em drogas, dependendo da quantidade de vezes que tu usa. E tu tem um nível de radiação que fica medindo constantemente. É, eu sou que nem o Xixo, né? O Xixo só consegue interpretar a si mesmo, entendeu? Ele sempre faz personagens de RPG que são, tipo, guerreiros grandões. E eu, sei lá, cara, eu tenho que fazer tudo certinho, e aí eu olho assim, não vou usar drogas, vai que eu me vici, não é legal e tal. É, eu não fico viciado nem radioativo e nem consigo fazer personagem mal porque eu me sinto mal, tá ligado? Cara, olha só, isso do personagem, sabe que vendo gameplay e às vezes conversando com alguém que tá jogando o jogo, mas principalmente vendo vídeo, sei lá, de um jogo tipo Skyrim ou qualquer jogo que te dá muita liberdade, tá? Uhum. Eu comecei a ver e falei, cara, eu tenho que parar de fazer... Porque é a nossa tendência, fazer a nós mesmos, tá ligado? Ou pelo menos, né, se eu estivesse naquela situação, eu agiria dessa maneira, eu acho. Então, cara, tu deixa muitas vezes de se divertir, sabe? Tipo, eu tenho uma tendência a fazer personagem assim, mais guerreiro, tá ligado? Quando eu jogava Diablo, eu gostava de jogar de bárbaro e o guerreiro e o paladino... Até que eu comecei a, vou testar o mago, vou testar o outro, e realmente testar as coisas, assim, cara. E até o Skyrim foi um jogo que eu peguei e fui direto pro... fui direto mago, sabe? Uhum. Fui direto pra fazer um mago, porque eu falei, cara, eu quero... Fazer uma coisa diferente do que eu faria normalmente. É, exatamente, variar. E é interessante isso, a gente tem essa tendência, o cara vai ser bom, vai ser tal, e é difícil agir diferente, né? Bom, mas é muito difícil, cara. Eu não acho divertido, não. Tinha aquele jogo lá... Desculpa, pode falar. Não, o que eu digo assim, tinha aquele jogo que era o Black and White, que tu era Deus e tu podia ser um Deus bom, um Deus mau. Eu nunca joguei esse jogo, mas falam muito bem. Não, cara, o jogo é uma merda, na real. Ele é um jogo ele é um jogo que deveria ser bom, mas foi mal executado, foi problemático e na época não tinha tecnologia. Se hoje ele fosse diferente, mas... Mas tinha uns conceitos legais. Não, tinha uns conceitos legais. Como um experimento, como prova do conceito, foi interessante. Mas aí, basicamente, tu podia, tipo, sei lá, tu era Deus e tu controlava tudo de cima e tu tinha uma espécie de avatar de ti na Terra, que, como dizia um amigo meu... Já tô lá, hein? Essa vaca, o cara tinha uma vaca gigante. E aí, cara, essa vaca gigante é o meu avatar na Terra. Essa vaca é tipo Jesus, só porque muito melhor, porque é uma vaca gigante que luta com Kung Fu. Então, aí basicamente tu podia ser um deus legal e aí tu ia evoluindo, ganhando perks como um deus legal, e tu podia ser um deus malvado. Eu pensava, eu vou ser um deus legal. Aí tu ia lá com a tua mãozinha, que era o poder do mouse, tu pegava os teus fiéis e fazia carinho na mãozinha dele. Aí tu largava o fiel lá. Oi. Qual é esse game aí? O Black and White. Aí tu ensinava o teu minion, o teu avatar, a fazer o que tu queria que ele fizesse. Tu podia ensinar ele a atormentar os caras, ou tu podia ensinar ele a ser bonzinho. Aí lá pelas tantas, tu ensinava a vaca a pegar a pessoa lá e... Ah, eles estão sem comida. Ele criava comida. Então, tá tempo seco. Aí criava chuva, coisas assim. Aí tu ensinava, eu quero que o vaca gigante pegue o meu fiel e dê um carinho nele e coloque no chão. Daí a vaca às vezes abacava e comia o fiel. Aí tu podia pegar a vaca e com o mouse estapear a cara da vaca pra ela aprender que não é... Doutrinar. Enfim. Aprende, mas vaca! É um jogo que poderia ter sido muito mais legal porque não foi bem executado e tal, mas era interessante. É isso aí. Legal. E então, João? Oi. Qual é o game que tu anda jogando aí para contar para nós? Oi, André. Opa, já... Tudo ouvindo? Bem, já voltou. Tá ok. Tamo beleza. E aí, João? O que, que tu anda jogando, meu? Cara, só um último comentário. Opa! Não, por favor, André. Fica, cara, conversa livre aí, fica à vontade. Pra quem for comprar o Fallout e tiver, por acaso, Windows 7, acho que Windows 8 provavelmente também, tem um problema de compatibilidade do Fallout que ele não é muito bem portado para esses sistemas novos. Aí, cara, ele inclusive fala lá no Steam que não existe essa compatibilidade e que pode dar merda. Aí eu comprei, mesmo sabendo que podia dar essa merda, e tive um problema no começo que o jogo fica travando toda hora. Você começa a jogar, tal, trava, desliga o jogo. Começa a jogar, trava, desliga o jogo. Direto, é bem chato. Aí eu procurei lá no Steam, lá nos fóruns, e entrei num dos blocos de nota que tinha lá dentro do negócio do jogo, mudei uns códigos lá e depois disso deu certo. Depois disso, perfeito, nunca mais deu problema. Mas pra quem tá meio desavisado aí, é importante ficar ligado nisso. É bom saber. Tá, ô André, então tu é um daqueles tipo hacker, assim, cara? É, com certeza. É, eu sou hacker, eu edito arquivos TXT de configuração de jogo, eu sou hacker. Eu tô mexendo meu braço na frente da câmera, tu tá vendo? Tu é hacker? Não tô te vendo. Hoje eu quero estar editando config em TXT, amanhã invadindo Bank of America. Pode cara, hoje, de mim, cara. Olha só, falar em hack, cara, deixa eu fazer um off-topic aqui. Eu tava ouvindo hoje falar que assim, ó, no Nintendo 3DS... Tem aquele negócio do Street Pass. Resumindo, tu passa pelo teu amiguinho com o teu 3DS no bolso, ligado, só que fechado, né? Na tua mochila, no teu bolso. Tu passou por alguém que tá com o 3DS também ligado. Ele troca uma informação. O teu Mi, o teu avatar, aparece no 3DS do amigo, ou do desconhecido até. E tu usa ele nos joguinhos que vem já no sistema. O que a Nintendo implementou agora? Nos lugares onde existe Nintendo Zone, que é uma conexão ali, né? É tipo um lugar onde as pessoas que já gostam de Nintendo se prostituem, é isso ou não? Mais ou menos. vai ver que tá chegando perto, porque é o seguinte, tipo um lugar, tu vai numa loja lá dos Estados Unidos, ou enfim, tem um roteadorzinho da Nintendo lá, e isso servia para te acessar conteúdo exclusivo, tá? Então, sei lá, lançava um Pokémon novo, exclusivo, e tu ia lá pegar, tá? E aí, o que que os caras fizeram agora? Eu passo pela loja, andei lá, ele pegou essa minha informação e ele guarda. Ah, João, tá aqui, passou por aqui. Quando o próximo cara com 3DS passar, ele vai pegar a minha informação, como se ele tivesse me encontrado na rua. Entendeu? Uma coisa que antes não tinha, tu era... obrigatoriamente tu tinha que realmente encontrar alguém, encontrar e passar pela pessoa só, né? Não precisa parar. Sim, não pode ser online, porque eu não gosto muito de pessoas, eu só vejo as pessoas online por obrigação ainda. É verdade. Não, na verdade é diferente, tá? Isso não funciona pela internet, é só no mundo real mesmo, no mundo físico. E os caras descobriram um jeito de hackear isso, cara, trocando o MAC address e tal, e aí tipo... Virou uma troca de avatares do Nintendo 3DS maluco e tal. Tipo, eu não sei bem o que o sistema faz. Ele troca o MAC address e ele fica lançando aquele sinal direto e recebendo. E, enfim, o cara consegue pegar mais amiguinhos ali, como a gente chama, e trocar mais informações e jogar os joguinhos e tal. Porque tem um quebra-cabeça que tu precisa dos amigos para trocar peça, né? Pra completar ele, por exemplo. Então, cara, a galera não tem, né, cara? Sempre vai... E o pessoal tava falando que, tipo, isso não é nem um negócio hacker, cara. Eles trocaram um MAC address, tá ligado? É, tipo, é muito simples de fazer. E seria uma falha de segurança da Nintendo, mas parece, assim, dá a impressão que eles não estão nem aí, sabe? Tipo, ah, foda-se. Fica assim mesmo, deixa os caras trocar isso aí. Não sei se eles vão mudar, cara. Eu achei interessante, porque... Muda um pouquinho a logística do funcionamento desse Street Pass, que chama. Mas o Jonas perguntou o que eu tava jogando, né? Bem por aí. Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui, claro que eu acho. Eu já separei ele, já vai começar. Já tá separadinho. Cara, então, eu tô jogando Dragon's Crown, O Ocanha deu uma olhadinha aqui em casa, né? Que é um jogo lançamento. Jogo de sacanagem, né? Jogo de sacanagem. É jogo de sacanagem. É que vem o dragão e faz crawl. Nossa! Meu Deus, alguém arranja o barulho de trunfo. Não, vai ter. E, bom, é o seguinte, cara. Uma das coisas mais interessantes desse jogo é que basicamente ele é um beat'em up. Imagina o Streets of Rage medieval com elementos de RPG, com equipamento, status, etc. E tal. E, só que uma coisa que chamou muita atenção, que já vai aparecer aí no vídeo, é a arte dele, né? Ele é um jogo que tem uma arte bem interessante e até vocês fizeram a brincadeira aí, vamos dizer, sexualmente exagerada. E eu até queria perguntar para vocês... É bem exagerado, né? É bem exagerado, convenhamos. É bem exagerado mesmo, assim. Só que assim, ó, eu acho que ele, é interessante porque ao mesmo tempo que ele chega a ser escroto em alguns momentos, cara, tipo... Tem uns desenhos bizarros no meio do jogo, tá? Tipo, tu encontra uma mulher lá, uma sereia, tá ligado? E, cara, tipo, uma capa de Playboy exagerada, a sereia tá fazendo uma pose toda sexualizada, assim, tá ligado? Tipo, totalmente desnecessário pra contar aquela história. Uhum. Só que, pra mim, aquilo ali ficou... Parece que aquilo ali não tá... Como é que eu vou dizer? Não tá atrapalhando. Tipo, é como se o artista dissesse assim, ó, o cara que desenhou. Cara, eu desenho assim, ponto final, tá ligado? E o, uhum, resto do jogo... Whatever, isso aí, entendeu? Cara, eu curti. Porque dizem que o jogo é muito bom, né? Tipo, ele é extremamente bem feito. Exatamente. E vocês estão vendo aí o vídeo, cara. O jogo é muito bonito, cara. Ele é muito bonito. O jogo é muito foda, cara. Ele é o que a gente sonhava que o Streets of Rage fosse ser um dia, cara. O jogo parece um desenho feito à mão, todo foda e, tipo, tu vai lá e dá porrada. Eu gostei das personagens fêmeas. Dá pra ver ali a feiticeira. Cara, ela tem uns peitos, assim, tipo, do tamanho de melões maduros e só de ela ficar paradinha, eles ficam balançando. Aí, de vez em quando, ela dá umas respiradas profundas e tal. Ela nada ganha. Nada ganha de uma personagem que lembra uma personalidade aí de Criciúma, que é uma mulher bombada. É uma amazona de biquíni. Nossa, que... cara. Nossa, cara, ela é demais. Cara. Não, a Amazona, cara, a perna dela é do tamanho do corpo todo, tá ligado? Então, ela tem a cabeça pequenininha, ela tem a cabeça pequenininha, parece aquele Goomba do filme do Super Mario Bros, aquele ótimo filme. E ela tem a cabeça pequenininha porque a cabeça é do tamanho de uma mulher normal, mas o corpo é todo anabolizado, assim, ela parece uma pessoa... Sei lá, eu sei que é estilo, como tu falou, não parece que não interfere muito no jogo, mas eu acho desnecessário. Eu acho que não precisava, tá muito exagerado, mas é a minha opinião, né? Sei lá, o jogo parece ser bom. É que a arte do cara tem tanta personalidade, tá ligado? Que tu vê assim, ó, ele tá dizendo assim, cara, eu só sei desenhar assim, uhum, sabe? Que Miguel, ele queria era botar umas peladonas lá, cara. Ele só sabe desenhar assim. Aí quando tu pula com a Amazona e aperta pra atacar, apertando pra baixo, ela cai de bunda no oponente. É porque ele só sabe desenhar assim. Meu Deus. Mas o desenho é muito bonito, isso é cara. Isso é desculpa pros hormônios descontrolados do cara, na minha opinião. Mas, tudo bem. Ah, cara, mas, cara, pixels gostosos fizeram na minha adolescência, cara. Cara, quem é que nunca pausou uma luta de Fatal Fury pra ficar olhando a Mai Shiranui, cara, pra ver a calcinha dela, cara? Cara, todo mundo épico, aqui. Né? É épico, cara. Não, faz parte, épico também é. Não. Não, assim, ó. Sério, faz parte, né, do desenvolvimento. Faz parte do desenvolvimento. Pô, quem é que não gosta de ver os peitinhos, cara? Vocês ficam assim. Deixa eu falar do jogo, olha só. Deixa eu falar uma coisa direito sobre o jogo aqui, peraí. Assim, ó, eu até fiz esse fighter ali que tá aparecendo ali, eu fiz um personagem daquele ali, tá? Tipo, a cabeça dele é muito menor do que aquele capacete que ele tá usando, é muito bizarro. Eu achei, assim, ó, mapeamento de controle, ou seja, cara, o fighter, que, né, é só um botão, cara. Sério, tu usa o quadrado pra atacar, tu usa o quadrado pra defender, tu usa o quadrado pra correr. É um jogo de Atari, cara. E assim, ó. E os outros botões? O círculo, ele crava a espada no chão com força. Só que o que acontece? Ela fica cravada no chão durante um tempo. Então, é um comando que eu achei muito ruim. Eu imagino que eu esteja bem perto do final do jogo, tá? E eu não usei esse comando do círculo durante as lutas de verdade. Eu só usei no tutorial quando ele ensina a fazer. E, tipo, deu. Então, eu achei o mapeamento meio estranho. Eu tô acostumando. Só que pra jogar com esse guerreiro, eu até queria ter testado outra classe antes de gravar e tal, mas eu acabei não testando. Com esse guerreiro, tu realmente fica apertando um botão repetidamente de maneira absurda. Então, acaba cansando um pouco, assim, tá ligado? Uhum. Tu senta assim, não, beleza, vou dar aquela rushada no jogo assim, vou ficar aqui 2 horas jogando essa porra até fechar essa fase 5 vezes, pegar um item melhor, upar um pouco e tal. Não, tá ligado? Com 40 minutos, tu tá um pouquinho, sabe? Tipo, dá uma cansada de ficar apertando a mesma coisa. Mas assim... Cara, com a Amazona também era um botão só, eu achei meio complicado assim de acostumar, porque eu pensei, pô, com 1 milhão de botões, acho que tem 14 ou 16 botões mapeáveis tirando o direcional no controle de PlayStation, e tipo, podia ter sido aproveitado diferente, mas talvez fosse a premissa, porque tem os bonecos que são para níveis mais avançados, eu não sei se a feiticeira faz coisa mais avançada, mas ela é considerada um boneco expert, assim, só quem já tá experiente e tal. Pois é, ele... Exatamente, a feiticeira, ela tem ali... Eu vi que dá para te determinar diferentes botões aí para outros itens até. Então, ela vai soltar magia com um staff ali, e ela tem mais um anel. Eu posso estar falando bobagem porque não joguei mesmo, mas eu vi que dá para determinar botões diferentes e tal. Então, provavelmente, esses personagens mais avançados devem mudar bastante o gameplay. É, e ela tem uma grande vantagem, ela tem seios grandes, né? Isso ajuda muito. É a única vantagem dela. Mas o jogo tem uma outra coisa assim, que eu achei interessante da gente comentar, que é, deixa eu explicar para vocês. Tu faz umas, vamos dizer, 7, 8 fases diferentes, rápidas, tipo essa que ele está fazendo ali agora. Mata o chefão. Isso é o começo da história, tá? Vai matando um chefão em cada fase e vai avançando um pouco a história. Quando tu terminar essas fases, ele chega num ponto que ele fala assim... Aquele portal da cidade que tu tava usando para entrar nas fases, nas dungeons, ele tá instável por causa de uma magia lá. E agora tu precisa de 9 amuletos, e esses 9 amuletos estão nas mesmas fases que tu já jogou. Tu precisa de 9 amuletos para reestabilizar o portão e conseguir enfrentar o final boss. Aí o que acontece? Quando tu vai passar pelo portão, como ele ficou instável, ele vai randomizar as fases. Tu vai cair numa fase aleatória, tu não pode escolher. Ou seja, tu fala assim, puta merda, quer dizer que agora eu vou ter que ficar entrando no portão, caindo numa fase aleatória. O que, no ponto que eu tô do jogo, atrapalha um pouco. Por quê? Eu já tenho quase todos os amuletos. Só falta um. E eu quero cair só na mesma fase, entendeu? Eu não quero mais cair com outros. Então, para mim entrar no multiplayer, eu tenho que passar pelo portão, esperar entrar um grupo ali aleatório da internet para poder jogar a fase. Só que vai cair numa fase aleatória. Entendeu? Então, eu achei isso meio ruim. Qual é a opção? A opção é entrar no estábulo, pagar gold ali do jogo, né? Não tem dinheiro real envolvido. Pagar o gold e usar o estábulo para ir para a fase que quer. Entendeu? Só que aí tu não randomiza o grupo com a internet. No meio da fase, a galera que entra na internet pode cair contigo. Só que é totalmente na sorte, tá? Então eu achei isso atrapalha um pouco, tipo, uma maneira... Mas isso não é meio parecido com o que já tem em qualquer sistema de matchmaking de qualquer jogo? Quer dizer, eu não posso escolher quem que entra comigo no meu time, então... Não, mas não por não escolher o quem é, mas sim porque tu randomiza a fase e elas são as mesmas fases que tu já jogou, só que no meio da fase tem uma trajetória secundária e tu vai enfrentar um boss diferente, tá? Então, mas não é bem a mesma, mas é quase a mesma. O jogo, ele é repetitivo sim, tá ligado? A partir de um certo ponto. O que acontece? Eu entrei com um grupo bom ali, pegou mais 3 caras ali que tinham um nível bom, estavam no mesmo nível que eu, um pouco mais, e a galera foi indo pra frente. E pelo que eu entendi, quando tu entra dessa maneira com um grupo e vai continuando a aventura, porque no fim da fase ele vai te dar a opção, continuar ou voltar pra cidade, tu acaba... prosseguindo nas fases em ordem. Então eu fui conseguindo os talismãs em ordem, entendeu? Aí facilitou. E assim, ó, essas fases, a segunda vez que tu passa, o boss é bem mais difícil, tá? É uma diferença bem grande. São boss chatinhos, tem um pouquinho de estratégia de batalha, tem características. E então não dá pra jogar de qualquer jeito, não. No começo é mais fácil. Então, é assim, ó, é uma coisa que quando o cara chega nesse ponto do jogo, se ele fala, não, eu vou sentar, jogar meia hora, pegar aquele item que eu quero e sair fora. Pode ser que tu não consiga, Tá. Então eu achei isso um pouquinho questionável do ponto de vista da casualidade do jogo. Mas upa o boneco também, né? Porque tem o sistema de níveis que nem vários beat'em ups para consoles, tipo, como a gente tava jogando eu, tu, o Jonas e o Gedu Castle Crashers, tu tem cada um dos bonecos, tu vai upando eles. Tem outros jogos lá, aquele que tinha para pro PlayStation, que alguém trouxe aqui em casa, acho que foi o Marcos, que era... Naquela festa tava todo mundo aqui, que era o do... Meu Deus, aquele que saiu o filme lá com o guri mongol, aquele. Caramba, o do... Aquele que tem um gibi, que tem uma graphic novel nerd, que foi feito o filme, que o cara tem que derrotar os ex-namorados da mulher. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Isso, que daí também tem isso, os bonecos vão upando e o upar é consistente, assim. Daí se tu joga local, tu tá upando os bonecos local. Se tu joga online, tu tá jogando com teu boneco upado e os outros... Então, nesse Dragon's Crawl, o que acontece? O que, que ajuda um pouco? Tu vai achando nas fases os ossos de guerreiros derrotados, tá? Que são NPC, são para o computador controlar. Então, depois tu vai na cidade, vai no templo, ressuscita eles, paga um pouquinho ali, não é caro. E eles têm... Conforme tu vai avançando de nível, tu vai achando guerreiros de nível semelhante ao teu e até mais alto. Então, tu consegue fazer uma party legal e ir pro jogo. Só que eles, a inteligência artificial é bem pior do que os jogadores humanos, né, cara? Tem, como eu falei, os boss do trajeto secundário, eles necessitam de uma estratégia de batalha um pouquinho melhor. Então, hoje eu fiquei penando ali contra um dragão vermelho, que, assim, não é que a luta tem tempo, mas no final da fase, ele vai numa ponte e ele cai da ponte. E se tu não matar ele antes, ele cai da ponte, mas ele não morre, entendeu? Então, na verdade, é uma luta contra o tempo. E eu não consegui matar ele e pegar o último talismã que falta, tá ligado? E falta pouquinho agora. Então, é isso que eu falei. O cara tá naquele... O cara tá ainda naquele ponto ali e tal, né? E quer avançar. Às vezes, tu tem pouco tempo ali e não consegue jogar como tu quer, tá ligado? A bizarreira desse negócio, quando a curva de nível de dificuldade cresce muito, eu tava descobrindo aqui, lendo sobre mágica pra falar hoje, o Magica, a campanha inicial, tirando os DLC, que tem outras campanhas, ele tem 13 capítulos. E eu tava no capítulo 11, que eu tinha jogado isso tudo em janeiro, bastante, quando eu joguei mais, e tava jogando direto, apesar do PC não colaborar muito na época. Uhum. Porra, eu cheguei num lugar que eu morri tantas vezes, eu joguei tantas horas em vão e, tipo, não tinha escapatória. Tu ia morrer e não tinha jeito. E, tipo, pô, perto do final, e às vezes dá uma subida no nível de dificuldade, e é um dos motivos que às vezes faz o cara deixar o jogo e não terminar. Não, isso aí, assim, eu não... Assim, Ocanha, como eu falei, eu com um pouquinho mais de empenho e entrando online, tá? Sim. Eu consegui uma party boa, um grupo bom, e consegui avançar rápido. Aí foi bem rápido mesmo, tá? Porque Sim. A galera não morreu e, enfim. Uma outra coisa que eu queria comentar, se vocês olharem o vídeo, daqui a pouco vai aparecer uma mãozinha, um cursor em forma de mão, ali na tela. Se vocês detectarem, que bizarrice é essa? Cara, no Play 3, o analógico da direita controla um cursor que vai na tela e clica nas coisas, tipo, pra pegar... Eu tava vendo ali, tipo, tu clica no baú pro cara vir e abrir o baú, né? Pois é, tu clica no baú, vem o Tiff, que tá sempre no grupo, tá? Que é do computador, ele vem ali e faz faz o lockpick no baú. Canastrão pra caramba, ele diz, nossa, foi muito fácil, nossa, chato pra caralho. O Tiff, ele não é ninguém controla? Não, aquele Tiff não, ele é o quinto elemento do grupo ali, tá? Ah. E o que eu ia dizer? Esse elemento, cara, deixou muito claro pra mim que esse jogo foi feito só pro Vita e eles acabaram fazendo pro Play 3 também. Porque, inclusive, também, se vocês olharem na parede, vai aparecer uma runa agora. Ali na parede tem um desenho bem pequenininho, de vez em quando tem umas runas. Essas runas tu pode desenhar com esse mouse, com esse cursor. Falei, cara, óbvio que foi feito pela tela do Vita, né, cara? Tu desenha com a mão, tá ligado? E é bem rápido e bem fácil. Enquanto fazer com o cursor é bem chato. Olha o jeito que é feito, cera corre, maluco. Muito da hora, muito louco. Então, assim, entre o Vita e o Play 3, eu peguei no Play 3 porque eu tenho quase certeza que esse é o jogo que vai entrar em promoção pro Vita, tá ligado? Ele vai ficar barato ou até de graça na Plus daqui a uns meses ou até pouco tempo. E ele tem cross-save. Então, assim, eu comprei no Play 3. Se ele sair de graça pro Vita, cara, eu baixo ele, posso jogar, ficar, enfim, né? Fazendo um grinding maroto, ganhando... Posso ficar upando, ganhando level em outro lugar, né? Mas... Mas pro Play 3, eu só achei que eu paguei o preço de um jogo novo inteiro, normal, $50. Achei que podia ser mais barato, tá? Ele é relativamente rápido. Caramba, que caro, meu. Pra hoje em dia que a gente tem tanta opção, né, de jogo com todos os preços, mesmo nos consoles, né, não é mais só o Steam, a gente tem muita opção, eu achei que ele tá caro, eu podia ter esperado baixar um pouco, assim, acabei me empolgando e... Mas valeu a pena, cara, tô jogando, como eu falei, pra ficar 2 horas direto eu não curto, agora pra dar uma jogada marota, principalmente, cara... multiplayer com um amigo, assim, se for... Sentado no mesmo sofá, passando controle, tomando cerveja. Aí sim, aí é o ideal desse tipo de jogo, cara. Ficar jogando sozinho é meio... pode ficar meio chatinho rápido, tá ligado? Entendi. E esse é o Dragon's Crown. Dragon's Crown. Falar em jogo, Jota, até pela ordem da nossa pauta ali... Falar em videogames... E por falar em filho da puta, o Robin vai dar o cu aqui pra todo mundo hoje à noite. O Robin é um viado. Então, eu tenho uma soundboard aqui no meu celular que eu não sei se pegou outra vez. Eu queria falar da... Peraí, aqui... Ah, caramba. Eu queria falar desse cara aqui, ó. EA Sports. It's in the game. Bom, não era da EA Sports, mas enfim... É a questão da promoção, falar em jogo com preço bom, falar, ó, a mulher é gostosa ali, o cara só sabe desenhar desse jeito, né? Queria falar da promoção do Humble Bundle, que a gente já vem acompanhando há muito tempo. Eu, na verdade, compulsivamente compro praticamente tudo que sai no Humble Bundle, tendo excelentes surpresas. E agora, no Humble Bundle atual, temos uma promoção inédita que começou com jogos humildes, jogos indie. E agora a gente tá com vários jogos da Electronic Arts lá. E não é pouca merda, é muita merda. É só jogo AAA fodão da Electronic Arts. Então, o pessoal, acho que todos aí do Save Point já adquiriram os jogos ou antes ou agora pelo bundle. É interessante, como a gente tá gravando ao vivo, quem tá ouvindo, tá, se não comprou ainda, vai lá, digita Humble Bundle, é humble com H, bundle.com, e vai lá e bunda. Compra. Bunda! E bunda. É bunda humilde, bunda humilde. Bacalhou. Então, o que acontece? Tem lá os jogos em promoção. Se tu pagar qualquer valor acima de $1, tu ganha keys do Dead Space 1, do Burnout Paradise Ultimate, do Crysis 2 Maximum Edition, do Mirror's Edge, do Dead Space 3, que saiu faz pouquíssimo tempo, que foi coberto pelo Save Point num post ótimo lá, e foi feito também um cast só disso, que eu não participei porque eu não gosto de spoilers. Olha, o que tá rolando aí na tela? Tá rolando um cast de mágica aí e tal. Coloca aquela propaganda do mágico que o pessoal... a propaganda original, tem a propaganda do Game of Thrones. Aquela propaganda original super engraçada. Beleza. Bom, então assim, Dead Space 1 e 3, Burnout Paradise, Crysis 2, Mirror's Edge, Medal of Honor, esse último que saiu, que a série agora vai dar um tempo, né? E se tu pagar mais do que a média, que atualmente tá em $4.78, tu ganha Battlefield 3 e The Sims Starter Pack. Então, The Sims 3 com o Starter Pack, que tem alguns DLC. Então, o que acontece? Desses jogos, quase todos, os dois Dead Space, aliás, o primeiro Dead Space, o Burnout, o Crysis e Mirror's Edge, dá pra ativar no Steam. E o Dead Space 3, o Battlefield 3 e o The Sims 3, ou seja, dizem que o Steam não gosta do número 3, porque apesar do Far Cry ter saído lá, o Dead Space não saiu, o Mass Effect não saiu, o Half-Life 3 é uma lenda, o Half-Life 2, episódio 3 é uma lenda, nossa, e o Crysis 3 não saiu, então dizem que o Steam não gosta do número 3, mas tudo bem. Então assim, ó, tu paga o preço... Eu queria fazer só um pedido aqui pra vocês me ajudarem. Eu comprei o negócio, já tô o negócio pra dar um redeem nas keys dos jogos. O que que eu preciso fazer pra jogar isso no Steam tranquilo? Então, eu segui a sugestão, eu até levei um dia. Eu comprei quando estava 20 minutos do bundle. Recebi o e-mail e já comprei na hora. Eu perguntei para um amigo que também compra todos os bundles, e aí? Então, assim, quem comprar isso, para pegar o Battlefield 3, tem que pagar acima da média, que foi o que me chamou mais atenção. Então, assim, $5 leva todos esses jogos, inclusive Battlefield 3 e The Sims. Aí tu ganha keys para Origin e para o Steam. Todos eles estão no Steam também, menos o Dead Space 3, o Battlefield 3 e o The Sims 3. Então, ah, tem uma aba de Steam aqui. Isso, né? Aí o que acontece? Eu conversei com outro amigo e nós decidimos fazer da seguinte maneira. Como eu prefiro Steam, que eu tenho uma coleção grande de jogos por causa do Humble Bundle lá, eu ativei todos os jogos que eu tinha aqui do Steam no Steam. Sim. E os jogos que só tem pra Origin, que o que eu vou jogar, assim, ó, eu perguntei pra minha mulher, eu ia dar ou vender a minha aqui do The Sims 3, perguntei pra minha mulher, tu quer jogar The Sims? A minha mulher começou a jogar faz pouco tempo, ela falou, quero. Então a minha aqui do The Sims vai pra ela, e aí, por exemplo, Dead Space 3, Battlefield 3, tem que ativar na Origin. Então o que eu vou fazer? Todos que dá no Steam, botei no Steam. O que só dá na Origin, vou botar na Origin. E eu acabei descobrindo uma coisa interessante. Aparentemente, tu pode habilitar os jogos nas duas redes, ou tu pode passar as keys pra diante. Então, por ou exemplo, seja, tu ganhou dois jogos. Tu ganhou duas vezes o mesmo jogo. Então, todos esses jogos tu tá ganhando, tipo, vezes dois. Tu pode ativar tudo no Steam e pode ativar tudo na Ordem. Pô, oh, muito da hora. Eu não sabia, pensava que isso ia habilitar assim, tem que ver se funciona perder, mesmo, cara. Mas tem que ver se funciona mesmo, mas se funcionar é animal. É, eu não tentei ativar nenhum jogo que eu já ativei no Steam na Origin, mas enfim, o que eu acho interessante é o seguinte, esse bundle tá fazendo tanto sucesso que ele, em uma hora, ele já levantou mais de $100,000. É, aliás, foi, se não me engano, foi uma hora, mas foi o tempo recorde da história dos Humble Bundles. Em 5 horas ele vendeu... Não, em 9 horas ele vendeu 500 mil unidades. 500,000 de unidades. Uhum. E agora ele tem ainda mais 12 dias e 17 horas, pouco menos do que 13 dias restantes. Ele já está com mais de 950 mil unidades vendidas e já arrecadou mais de $4,5 milhões. Então, assim, um outro detalhe interessante que eu estava lendo por aí, que é interessante acrescentar, muitas pessoas odeiam a Origin, eu sou uma delas, eu nunca tive conta lá, vou ter agora, mas a Origin tem lá os seus problemas. E também, como ela é menos popular que o Steam, tu tem, pô, tenho todos os meus jogos num lugar, não quero outra plataforma, quero a mesma plataforma. Eu acho um saco isso também. Então, mas aí o que acontece? Concorrência é bom. E a Electronic Arts é tipo o capeta, assim, ela é o capitalismo no sistema. É o capiroto. Então, ele é o capiroto, assim, ó. Nos sistemas econômicos, ela é o capitalismo. Entre as empresas, ela é a Coca-Cola, é tudo que tem de ruim. Para quem não gosta da Electronic Arts, compra esse bundle. Por quê? Geralmente, os bundles do Humble Bundle é parte para os desenvolvedores, parte para o site, o portal Humble Bundle, do dinheiro. Tu pode controlar isso minuciosamente, quanto dinheiro vai para cada um. E para a caridade. Isso, e sempre tem para caridade. Tu pode dar tudo para caridade se tu quiser. Nesse caso, a Electronic Arts não vai, isso, ela não vai pegar nenhum tostão. Então, tu dá um trocadinho para o site, para o portal Humble Bundle, e todo o resto vai para caridade. E eles estão ajudando dessa vez, sempre muda as caridades, tem a Human Rights Campaign, a campanha pelos direitos humanos, o WATSE, a American Cancer Society, que é a Sociedade de Câncer, né? A Cruz Vermelha Americana e a Fundação de São Francisco contra a AIDS. Então, assim, ó, odeia Electronic Arts? Vai lá e compra. Odeia Origin? Ativa tudo no Steam. E tipo, Battlefield 3 por $5. Não precisa dizer mais nada. Tá, então... tá não, não, chega, é um negócio absurdamente, vale muito, muito, muito a pena, né? São tipo 8 jogos por $5 eu paguei. Isso, não, mas isso me lembra assim, ó, não vou ter tempo de jogar, o meu PC não roda. Faz que nem o nosso amigo Marco Antônio Espancador. Tá, Marco, esse monte de jogo aí, tipo, pô, comprei pra ter. Compra pra ter, vai lá, compra o jogo. Não, é que não é nem comprar, cara. Pode pagar. É um investimento, cara. É um investimento pra Não, é um investimento foda. $5, não tem o que dizer. E olha só, eu tinha separado uma outra notícia aqui. Okan, pode tomar uma água se quiser. Ah, eu peço desculpa, falei pra caralho. Não. Olha só, não, porque eu tava com sede pra caralho, acabei de tomar uma água aqui. Não, é que como eu conheço bastante o site e tenho acompanhado bastante o trabalho deles, vai lá, compra a paradinha lá. Vi gente no Face falando assim, todo mundo comprava jogos no Steam, menos eu que baixava tudo no Pirate Bay. Alguém postou lá outro, que foi o Ticão, nosso colaborador aí também do Save Point. E aí até comentei o seguinte lá com o pessoal, cara, tem jogo tão barato legalizado, sabe? E tem tanto jogo legal e, tipo, com preço bom pra comprar que, tipo assim, ó, eu nem teria tempo de jogar um jogo baixado no Pirate Bay porque eu tenho muita coisa. Então, baixei muito, não critico quem quiser à vontade. Mas, por exemplo, pode jogar esses jogos online e tem com preço bom. E quando aparecer oportunidades como essa, não pode perder. É verdade. Então, assim, ó, eu tinha separado notícia, na verdade, para gerar uma discussão. É uma notícia dois em um. Eu botei duas para a gente gerar um tópico aqui. Primeira, a notícia da Nintendo que fala assim, o Wii U não precisa cortar os seus preços, ele precisa de jogos, junto com o fato de que ele está implementando vários jogos indie, tá? Tem inclusive um vídeo que daqui a pouquinho já vai rolar aí, que o Wii U está recebendo vários jogos indie para rodar no, na sua, para comprar na lojinha virtual, tá? Do Wii U. E a outra é a da Microsoft, né? Que, cara, essa eu achei, sério, eu achei uma bomba, velho, quase. A Microsoft falou que o Xbox One não vai mais precisar estar com o Kinect ligado o tempo todo, o que era, já estava como certo, né? Para ele funcionar, entendeu? Então, assim, cara, o que acontece? Essas mudanças de estratégia e tal geram toda uma nova discussão sobre a nova geração de consoles. O negócio do Xbox, cara, olha só, o Xbox tu não ia poder emprestar jogo. Ia ter que estar conectado praticamente direto, né? A cada 24 horas, para mim, é igual a sempre. Ia ter o Kinect sempre ligado e funcionando, te espionando, tá ligado? É, o cara não pode jogar de cueca, o cara não pode... Não, diga-se de passagem que uma vez o Kinect da minha mulher, uma vez eu passei por ele, cara, sério, o videogame tinha sido deixado ali, idle, tá ligado? Deixado ali, enfim, ligado por qualquer coisa, esquecemos ligado, eu passei pelo Kinect e ele virou pra mim, assim, cara. Eu pensei no HAL 9000 imediatamente, tá ligado? Dave, will you stop? Stop, Dave, my mind's going. Assim, cara, muito, muito ruim isso, sabe? Aí, tipo, enfim, né? Isso então, que não é tecnologia nova, né? Isso que não é o novo, né? Então, assim, cara, a Microsoft está dando para trás em tudo que eles tinham anunciado previamente. Tudo. Ah, então, a pira é que, na verdade, essa E3 foi uma grande vitória, assim, para o PlayStation, né? Tipo, a galera da Sony ganhou um achievement, assim, tipo, destruiu a Microsoft. Não, naquele momento foi, mas assim, mas agora, cara, agora desfez tudo. Porque assim, André, pra mim, os dois consoles agora eles estão praticamente iguais, inclusive o console físico, eu digo, até o design pra mim não tem muita diferença. É bizarro, mas é uma semelhança assim absurda, são separados na maternidade. Só porque o Xbox conseguiu ser muito mais feio, ele parece o videocassete que eu tinha em 92. Ah, é verdade. Mas, assim, ó, a Microsoft, cara, não sei nem o que dizer, porque eles tinham, com certeza, eles tinham alguma visão, né, do que o Xbox seria nessa geração, de como ele ia funcionar. Muita gente fala que a questão do, não vai poder, o jogo usado não vai poder nada, que a gente até comenta, né, pô, o Steam já é assim, né, eu não posso te emprestar um jogo meu do Steam, tá ligado? Apesar de eu pagar muito barato por ele. E quando a Microsoft falou que tu não ia poder emprestar o jogo de Xbox, todo mundo gritou como se fosse uma criancinha, sabe? Tipo, eu quero emprestar o meu jogo. E ninguém aqui pega praticamente o jogo emprestado. E tá todo mundo comprando no Steam, bem feliz, tá ligado? Então, assim, é bem interessante eles darem pra trás de todas essas decisões, sabe? Tipo, e o Xbox e o Play 3 estão ficando praticamente iguais, cara. Vai ser uma escolha... Mas a distribuição digital, cara, coisas da Xbox Live, da PSN Plus, você não empresta também, mas aí tem que ver como é que são os preços. Agora, a mídia física, faça-me o favor. Não, eu concordo, okay, mas assim... Eu também concordo, A questão é o seguinte, e se o Xbox, ele, sei lá, abandonasse a mídia física, tá? Ou ele chegasse num ponto de loja virtual que ia ser tão vantajoso, tipo é um Steam hoje em dia... que tu tá cagando pra mídia física de computador. Tipo, eu comprei StarCraft 2, a expansão nova, agora física, porque eu tenho todos os StarCraft, que não é muita coisa, mas eu tenho todos a caixinha. Então ficou uma coleçãozinha legal e ia pagar a mesma coisa. Tá? Aliás, quando tiver com uma promoção disso aí, alguém me avisa, pelo amor de Deus, eu preciso comprar a expansão que eu não comprei ainda. Então, assim, ó, não sei, o que vocês acham? Talvez se o Xbox, se a Microsoft dissesse isso, olha, tipo, se ela mostrasse, uma coisa que ela não fez, se ela mostrasse uma tela da futura loja online dela, com preços e promoções e coisas que nem o Steam, assim, ó. Tipo, tá aqui porque vocês não vão poder emprestar. Mas ela não mostrou, né, cara? Então, pois mas é. Assim, ó, esse preço executado pelo Steam, por exemplo, para essas coisas, tipo, é tudo preço de promoção, porque se o mercado tivesse esse preço, nenhuma software house ia sobreviver. E, tipo, ninguém ia querer viver de jogo. Tipo, não, é uma coisa que eu gosto, mas não dá dinheiro. Não, mas não o preço fixo do jogo, que é exatamente as promoções. Olha, sim, o que é a PlayStation Plus hoje. Olha quantos jogos grátis eles já deram. Eu já falei mil vezes, vocês sabem. O cara que assinar PlayStation Plus hoje, cara, tu não precisa comprar um disco de PlayStation, porque só o que vem de graça tu vai jogar muito tempo. Sim. Sabe? Não é um jogo por mês, são vários. Sim. Grátis, fora as promoções. Cara, eu comprei Mortal Kombat pro Vita. Aquele Mortal Kombat novo, bem legal, tá? Por $5. Então, assim, não é mais só o Steam, entendeu? Sim. É o console também, só que exatamente como o André falou, eles não falaram que ia ser assim, né? Mas, cara, assim, eu vou te dizer, a Microsoft, se a gente for falar da Microsoft, tem que falar com ela como um todo. Eu, contrariando a sugestão de vários amigos, eu fui lá, montei um PC novo, fui olhar assim, ó. Quanto custa um Windows 8? Custa $300. Quanto custa um Windows 7? Custa $400. Aí eu pensei, bom, se eu vou botar um Windows 7 agora, para daqui a 2-3 anos ter que botar um Windows 8, já que eu vou ter que comprar um Windows original, porque no fim é assim, esse cara não usa PC para... O cara usa o PC para trabalhar, pô, eu não vou ficar, de repente, me incomodando com, ah, precisava trabalhar hoje, mas o meu Windows ativação pirata deu pau. Eu procurei uma versão barata, acabei comprando uma chave do Windows 8 do cara, amigo meu. Apresentando um projeto para um cliente, assim. É, aí é, avisa, tá assim, ah, esse Windows não é original. Sim. Aí o que acontece? Comprei do amigo que resmungava pra caralho do Windows 8, aqui dele por R$115 do Windows 8 Pro. Foi uma barbada e tal. Mas o que acontece? Cara, o Windows 8 tá foda pra caralho. Tá muito bom. Ele é um Windows 7 melhorado em todos os aspectos. De vez em quando dá uns pau. Ah, mas não tem o menu iniciar. Cara, o menu iniciar é totalmente desnecessário. Eu não senti a menor falta. E ficou bonito isso, pra caralho. Não, então, assim, eles ouvem muito. Ah, eles estão procurando ouvir muito. Ouvi muito o que o consumidor deles está pedindo, ouvi as demandas. Isso aí do Xbox foi totalmente reacional, né, cara? Porque sim, o André até falou da E3 ali, tá ligado? Sim. É claro que isso, assim, ó, toda essa reação, sabe? Toda aquela reação bombástica à conferência da Sony, que o Play 4 ia ser $100 mais barato que o Xbox, sim, e tal. Tudo isso foi muito reacional e isso é assim, ó, é imprensa e a gente que acompanha todo dia, tá? Porque a enorme maioria das pessoas não tá nem sabendo disso, entendeu? Não tá nem sabendo. Eu vi um vídeo logo depois da E3 de um cara perguntando para pessoas aleatórias na rua, claro que bem editado ali, né? O que tu achou do Xbox novo, do Play? Ninguém sabia nada, assim, aquela coisa. Mas assim, ó, por exemplo, eles darem para trás na questão do Kinect, cara, é um negócio tipo, tá, antes o Kinect já tá em todas as máquinas. Ou seja, a base instalada de Kinect ia ser todos os Xbox. O desenvolvedor de jogo já pensa, beleza, todo mundo vai estar com o Kinect conectado o tempo inteiro. Eu vou fazer o meu jogo com essa ou aquela função. Vai ter alguma coisa que precisa ou não precisa. Agora muda tudo. Sim. Entendeu? Tipo, não, então, muda, mas é porque na verdade simplesmente fica mais aberto, sabe? Tipo, provavelmente muitos jogos que não iam ter a grana para fazer o desenvolvimento de uma tecnologia diferenciada para o Kinect ainda vão poder postar os seus jogos e fazer uma jogabilidade diferenciada sem necessariamente depender do Kinect, sabe? Claro, não, mas não era uma questão de depender, seria assim, tipo, usar ou não usar. Se a base toda instalada tem até a ferramenta, e aí aquilo que a gente já falou, o Kinect é foda do ponto de vista do hardware. Agora, do ponto de vista do software, poucos jogos fizeram ele brilhar tanto. Aí, como o próprio link do Destructoid aqui da nossa pauta que foi colocado para discutir, bom, tem várias funções. Tu pode, assim, inclusive, tu pode desabilitar o Kinect pelo menu. Tu pode desabilitar e tal, ele fica só com a função de infravermelho e tal. E aí depois, assim, só fica com a função ver você de cueca. Isso, mas aí eles terminam, inclusive, o artigo dizendo o seguinte, não, ele não fica vendo, ele fica só recebendo sinal de infravermelho. Mas é o que acontece, sinal de infravermelho também ele tem a emissão de infravermelho para mapear o ambiente, que ele já faz. porque tem as lentezinhas lá, uma delas é um emissor e receptor de infravermelho, entendeu? Então, no fim das contas, o próprio artigo ali do Destrutóide, que vai estar linkado no cast, diz assim, bom, a gente ainda vai pagar pela parada, né? Porque ela vem no pacote. Ou será que não vai vir no pacote? Porque é possível que eles deem para trás também, no futuro, próximo. Exatamente. Agora é um passo, cara. Exato. Agora é um passo para eles tirarem o Kinect, fazer um pacote sem o Kinect e igualar o preço do Play 4. Exato. Só que aí, cara, daí ele... Meu Deus, cara, eles... Sabe, tá, o próximo passo, tá, agora tô falando que eu ouvi no diante, bom, o próximo passo é eles botarem um Play 4 dentro da caixa do Xbox, junto e falar, pelo amor de Deus, comprem o meu console, tá ligado? É, não, mas sabe o que é pior? O pior é que, assim, é, mesmo com todas essas mudanças e com a largada na frente, a guerra tá muito parelha. E como, por exemplo, assim, ó, eu acho, por mais que eu goste muito do Play 3 e tal, que numa análise fria da última geração, se fosse ser declarado um vencedor, o Xbox ganhou por um ponto a mais no nocaute técnico, entendeu? Tipo, por pontos, ganhou por um ponto de diferença do Play. Mas por venda, tu diz? Não, não por venda. Se eu digo em geral, impressão minha, leigo, não entendo porra nenhuma de videogame, eu diria que, tipo, é, números à parte, dados mais reais à parte, eu fico com a impressão, assim, de jogos. Os exclusivos do PlayStation, pra mim, são melhores que os exclusivos do Xbox, mas opinião pessoal. E venda... É, o que o Xbox fez muito bem, assim, ó, ele vendeu muito mais no começo, tá? Agora o Play, números praticamente oficiais, tá? O Play 3, ele passou um pouco, pelo que eu sei, do Xbox. No, realmente, ele deu a virada e o Play ficou muito tempo sem jogo. A galera dizia que... Ele demorou, não... né? Essa virada demorou muito. Sim. E assim, o Xbox até hoje ele ainda tem, por exemplo, jogo indie que sai primeiro para ele, expansão que sai primeiro para ele de Call of Duty, que gosta ou não, vende 15 milhões, e coisas assim. Então, assim, na verdade... Até o que eu achei impressionante com toda aquela coisa da Microsoft ali, de não vai poder emprestar jogo, não vai poder isso, todos os nãos que eles colocaram, foi, porra, vocês fizeram um videogame dessa geração agora. Tão bom, né, cara? Vocês deram, assim, ó, no mínimo deram um cagaço bem grande na Sony, tá ligado? Exato. Não, é aquela história, como vocês conseguiram cagar tanto uma... É? Assim, ó, tava tudo certo, vocês podiam continuar ganhando e não vão. É, e aí, assim, aí, nossa, já não bastasse todo o bafafá que ficou, eles ainda chegaram pro negócio de, ai, quer saber, jogo indie, não vai ter self-publishing, não vai poder se autopublicar, porque eles só falavam não, cara, tudo era não. Mas, não. Claro. E o que na verdade, assim, tudo tinha um segundo lado que tu tinha que ver. Por exemplo, ah, o negócio, ah, não vai poder se autopublicar. É que quando cai isso no ouvido da galera, parece assim, meu Deus, eles falaram não pro jogo indie, ponto, tá ligado? Ninguém interpreta. Na verdade, assim, o cara ia passar ali por um processo, o jogo dele ia ter que ser aceito. Chegou num ponto que, como tu falou, a Microsoft tava falando não pra tudo. Aí, que o jornalismo utilizado nisso, já tava meio puto com a Microsoft. Claro, aí, qualquer coisa que eles falavam já ficava tendencioso pra, tipo assim, tá uma merda e tá cada vez pior, né? Tipo, é mais ou menos isso que tava em determinado momento. É. Mas o curioso é que na geração ali, por exemplo, do Play, o Play 2, ele também começou muito devagar. E ainda assim, ele conseguiu espancar a Microsoft. Ah, ele foi unânime, né, cara? Sim, ele não, mas é que justamente assim, ó, o Xbox 1 era um PC, o Xbox 2 é um PC. E agora o Xbox 3, que vai chamar 1, porque a Microsoft é disléxica e tem algum tipo de retardo mental, é o Xbox 1 agora, que é o 3, na verdade, eles vão ter um competidor direto que tem várias vantagens competitivas, que começou do jeito que tá, e eles tiveram que dar um monte de passo para trás, e o competidor dele também é baseado em arquitetura x86, ou seja, coisa para PC. Uma vantagem do Xbox é que os ports eram mais fáceis, então tinha jogos que eram muito mais barbado tu botar no PC e trazer do PC para cá, e o PlayStation não tinha. Agora o PlayStation 4 vai ter. O meu medo é que ainda assim a Sony cague o pau, porque a Sony dá umas escorregadas marota, né? É, vamos ver, mas assim, tudo tá indicando que a gente vai ter dois consoles bem parecidos, com poucas vantagens. E falar em vantagens, eu vou puxar a próxima ali, que na verdade vai sair primeiro pro Xbox, exatamente como a gente vinha comentando, vai sair um belíssimo de um remake do flashback, cara, do clássico flashback. Ei! Ei. Não, mas ele vai começar como exclusivo para Xbox, vai começar vai, exclusivo, vai... tá? Isso me lembra de um vídeo que tu linkou uma vez para mim e que tinha nos relacionados assim, tipo, ah, jogos exclusivos do Xbox. E aí tinha a piadinha que era o seguinte: ah, os caras estavam fazendo na Microsoft um teste, deixavam um cara jogando e aí dizia assim, ó, mas como é que vão as coisas? Ah, ele tá gostando do jogo, mas olha qual que é a reação quando a gente disse que o jogo é exclusivo para Xbox. Daí a pessoa começava a xingar, bater em tudo. Agora, olha, mas fica pior, olha a reação quando a gente disse que o jogo é exclusivo para PlayStation. Aí a pessoa começava, tipo, se esfregar na caixa do jogo, no controle e tal. Eles disseram assim, ó, tá, e como a gente vai anunciar, por exemplo, que o Killer Instinct é exclusivo para Xbox? Eles colocavam, tipo assim, ao redor de toda a tela, um monte de cenas de peitos balançando e tal, e aí no meio colocavam o jogo e diziam, é exclusivo para Xbox. Para distrair, né? É, agora tu vê, a Microsoft continua, tá aí no vídeo Flashback Remake. Ah, que massa, cara. Ô, Jonas, o que que tu achou aí desse remake? Na expectativa, cara? Né, cara? Na expectativa. Cara, o Super Nintendo já era uma pira, né? Eu gostava pra caramba. E o nível de dificuldade, como sempre, alto, né? Agora, quero ver, né, cara? Vou ter que jogar na casa dos meus amigos, né? Se bem que, tá, não sei se eu tô falando certo, mas vai sair pra PC, será? É, eu acho que depois sai, tá? PC, parece, quer dizer, ele sai a PC e PlayStation no final do ano. Massa, cara. Então, perfeito. Tá ótimo. Isso é da hora. Cara, esse é um dos jogos que eu mais aluguei pra Mega Drive. E eu me lembro que a primeira vez que eu aluguei, sei lá, eu devo ter visto 4 telas do jogo porque o cara não sabia o que tinha que fazer. É bem assim. Bem assim. É bem difícil. Ô, Jonas, olha só. O que que tu acha dessa questão de remake? Porque, assim, pega o flashback ali. Eu tava jogando esses dias no Super Nintendo, tá? Bem pouco atrás. Uh-huh. Bem poucos dias Alguém atrás. Alguém jogou o Shadowrun também? O Shadowrun eu joguei. O novo ou os antigos? Porque os antigos eu joguei um pouco de Mega Drive, que era muito melhor. O Shadowrun o Marcos jogou, mas o Marcos não tá aqui hoje com a gente. É, não, ele até pediu pra gente comentar, depois no outro cast a gente chama ele pra falar do Shadowrun. Sim. E olha só, Jonas, o que que tu acha dessa questão do remake? Porque, por exemplo, o mesmo falou, Flashback é um jogo bem difícil e tal. Eu tava jogando ele, eu acho que ele envelheceu bem, em termos de gráfico, tudo, ele ainda é bem, bem bonito no Super NES, bem legal. E só é difícilzinho para a geração atual, para quem, né? Até para a gente, né? Que vai perdendo um pouco a mão. Para quem não jogou o Flashback, eu não sei se vai ter jogado Prince of Persia também, mas era naquela lógica. Um jogo de plataforma com telas paradas, que tu tem captura de movimento nos sprites, então ele simula bem o movimento humano, e que tem um monte de coisas assim que tu precisa resolver uns quebra-cabeças para poder avançar e tal. É muito interessante, é um jogo antigo que vale a pena ser jogado. Cara, eu vou te falar uma real. De remake, eu acho muito... A história é foda demais. É. Eu acho legal essa história, esse negócio de remake, cara. É tipo, tu tem um livro, escreveu um livro, beleza. E tu vai pegar, tu vai passar na mão de alguém pra colocar um... Não digo um ponto de vista, mas uma maneira de ver esse livro diferente, entendeu? É isso que eu vejo no game. Que nem esse Zelda novo que eles estavam fazendo agora, que tem, vamos dizer, tem essa semelhança com Link of the Past. O DuckTales, que tu tava jogando esses dias, que ficou bacana pra caramba, ficou super bonito. E a gente viu que a dificuldade tá da hora, ficou legal isso, que eles mantiveram a dificuldade, entendeu? Então, eu acho muito bacana esse... como é que eu posso dizer? Não é um ponto de vista diferente, é o mesmo ponto de vista, tá ligado? Só que a arte é totalmente diferente, cara. Não, mas a releitura, né? O DuckTales, eu achei ele muito parecido com o original. E, tipo, sério, assim, ó, o João, como eu enchi o saco de vocês quando eu vi a notícia, porque, cara, sei lá, eu tive um orgasmo múltiplo mental muito louco. A musiquinha, então, pô. Então, agora, assim, ó, dentro do gameplay agora que tá passando, agora que eu tô vendo o quanto é similar ao original. Porque tudo que eu tinha visto antes de trailer desse jogo era praticamente cutscene, eu tava achando o jogo nada a ver. Ele é muito parecido, cara. Tá igual, tá igual. Nossa! É isso que é o legal do remake, manter desse jeito, entendeu? Sim, eu também acho que tem que ser assim, ó. Ah, eu vou botar um contraponto aqui e falar que eu acho que eles podiam ter, sei lá, colocado no universo parecido e tentar contar uma história diferente ou recontar isso de uma maneira, sei lá, dar uma modificada no jogo. Eu acho que, eu não sei, eu até li uma matéria, acho que na IGN, sobre isso e falaram que o jogo tá, tipo, é aquela coisa do remake, né? Um jogo que marcou tanto, vai fazer um remake, será que vai ter o mesmo impacto? É aquela pergunta, né? E daí, tipo, falaram que o jogo é, tá bonito e tal, mas não transmitia aquele clima que passava quando estava jogando no Mega Drive, no Super Nintendo, e que o jogo não dá pra comparar com o jogo original. Infelizmente, é isso que eles estão falando, sabe? Pois é. É que nem tu, quando tu... Desculpa interromper, João. É que nem quando tu pega, assim, uma história em quadrinhos, tá ligado? E tu já sabe o final da história. João, em quadrinhos, falou. Entendeu? Esse é o negócio, assim que eu vi, que tem várias histórias ali que eu já... Tô me ouvindo? Tá, oi, tô me ouvindo? Vai lá. Tá, então, é a mesma coisa que pegar uma história em quadrinhos e tu lê já sabendo qual é o final, entendeu? De uma história que foi, vamos dizer, um relançamento, uma releitura da história. É essa que é a questão, cara. Mas é que justamente aí entra a coisa de que não é o final que importa, é o percurso, é a experiência. É, esse processo. Não, mas, Canha, mesmo com a experiência, a questão é assim, ó. Eu lembro o flashback, vocês devem ter a mesma lembrança que eu, do impacto da primeira vez que o cara viu esse jogo. No Sim. Super Nintendo ou enfim, né? Com aquele gráfico lá e tal. Foi um dos jogos que eu mais pirei, assim, ó. Que eu lembro do dia, do lugar, da hora que eu tava quando eu vi. Sim. Sabe, eu pirei mesmo, assim. Então, assim, será que quem, com certeza quem tá vendo hoje que nunca jogou Flashback, pessoas ou mais novas do que a gente e tal, vão olhar, não vão ter um impacto tão grande, vão ver, legal, é um jogo desses aí, tipo um jogo antigo, com gráfico melhorado e tal, né? E assim, será que o cara vai achar essa jogabilidade interessante, né? Qual que vai ser o impacto, assim? E outra coisa que eu acho importante, assim, cara, que eu ia dizer que eu acho legal ter esse lançamento do Flashback é porque, assim, ó, não adianta, por mais saudosista que a gente seja e que a gente queira que os outros tenham o mesmo tesão que a gente tem nesses jogos antigos, é difícil, sabe? Tu pegar um jogo que tem uma jogabilidade difícil, mesmo que ela não tenha envelhecido mal, e fazer o cara sentar e apreciar, apesar que tem gente que sim, tem gente que é mais nova e pega ali um Super Nintendo, Mega Drive, joga e, não, vou aprender a gostar, né? Que nem começar a ver, que nem ver filme antigo com efeito especial ruim, vamos dizer assim. Ou efeito especial não tão bom assim. Tu aprecia aquilo ali. Só que o que é legal é porque, pô, o Flashback ele tem uma história muito boa, cara. O Flashback tem uma história muito massa mesmo, tá ligado? Sim. Faz várias referências a cinema, a Vingador do Futuro. Tem, sabe, pra mim ele tem alguma coisa... Running Man, né? Running Man, Blade Runner, várias coisas assim, cara. Então... É válido, assim, o que eu ia dizer, vamos dizer assim, um pouquinho contrário do que o André falou, eu acho que é válido do ponto de vista que o pessoal hoje em dia vai poder ter a experiência do Flashback de uma maneira um pouquinho mais fácil, Sim. acessível, do que pegar um Super NES ou um emulador, que às vezes o cara nem dá valor, tá ligado? De baixar ele e, joga 5 minutos e... Não, tchau. Eu entendo, mas, por exemplo, o André faz o contraponto até o que eu tava falando, que eu gosto, que mantém o original, mas, assim, justamente, pode ter evoluído, pode contar a história de maneiras diferentes, mas é o mesmo jogo. Então, eles têm dois caminhos para seguir. Eles poderiam ter feito, tipo, um spin-off. Pega o universo do Flashback, faz uma coisa diferente. Então, eu acho que devia ser assim. Mas é assim, ó, são duas coisas para seguir, até eventualmente, tipo, eles podem acabar aproveitando a série, dependendo do sucesso limitado ou do interesse, mas eu acho que assim, ó, ter um remake disso em alta qualidade é muito foda. Só que é o mesmo jogo. É foda pra caralho, é o mesmo jogo. Eu não fechei o Flashback 1, porque o jogo era difícil pra caralho, Sim. e mesmo com guia, às vezes o cara acabava, nunca tive esse cartucho. Mas é um jogo foda pra caralho, mas é o mesmo jogo. Entende? Então, assim, é uma linha. Eu acho que quem souber curtir, apreciar, quem é mais novo e não jogou, que puder curtir esse jogo, vai curtir bastante, porque a história é foda. Na verdade, tem essa parada que o cara teve amnésia, não lembra, daí parecido com o Total Recall, lá, o Vingador do Futuro, ele gravou uma mensagem holográfica pra ele mesmo, que é uma coisa foda, assim, mindfuck total, mas, por exemplo, eu tava vendo detalhes sobre a história e vendo os vídeos, tipo, invasão alienígena. Cara, eu devo ser o personagem principal, ali, o Conrad B. Hart, porque eu não lembro disso, cara. E é tipo, eu não lembro. É verdade. Eu lembrava não, mais do jogo mesmo. Mas o gráfico na época que impressionou mesmo, né, cara? Que era... Sim. É, mas cara... era gráfico com conteúdo. História boa, jogabilidade foda, controle preciso. Mas eu digo, só colocando mais um detalhe, assim, digamos. Vamos por assim, naquela época, quando a gente viu esse gráfico, a gente talvez não tenha entendido muito bem a história, mas, digamos, ele foi meio revolucionário, ele deu um clima interessante para o pessoal que estava jogando. Ele tinha uma jogabilidade diferenciada, não era só um jogo de plataforma qualquer, ele tinha uns puzzles, tinha umas coisas diferentes. A ambientação era muito legal e todo mundo lembra, né? A gente não consegue nem descrever por que que marcou tanto, mas todo mundo lembra desse jogo, lembra da apresentação, dos cinematics e tal. Beleza. Se quer contar a mesma história, será que não daria para contar essa história tirando completamente a jogabilidade desse estilo, nesse ângulo de câmera? Vamos supor assim, usar o exemplo do Fallout 3. Pegar e contar a mesma história do flashback, usando um jogo de primeira pessoa e tentando colocar naquela ambientação foda que a gente achava. Entendeu? Tipo, eu acho que não vai, nunca vai ter um impacto que teve naquela época um jogo que é igualzinho, cara. Eu acho assim, é muito massa, é nostálgico, mas eu também não acho que vai fazer muito sucesso, vai ser só pela nostalgia da galera. André, eu entendo o que tu diz pelo seguinte, parece que assim, é legal pra gente que jogou ver esse jogo agora, né, numa TV HD, legal, isso, bonito, né, mas eu acho assim, ó, contar a história com o mesmo... com a mesma característica, totalmente possível, cara. Pô, tanto que Metroid é um jogo que quando os caras botaram no 3D, a galera chiou absurdamente, tá ligado? Como assim Metroid em 3D? Metroid FPS? Cara, o Metroid Prime é animal, cara. Exato. É uma sensação de isolamento, de solidão, que era uma das grandes características desde sempre. Que era transmitido no Super Nintendo, né? Eles conseguiram refazer. Nossa, eu botei aquela porra no Wii, que eu tenho a versão do jogo pra Wii, e eu não conseguia parar de jogar, cara. Eu ia pro trabalho, caralho, quero voltar pra jogar aquela merda. Eu joguei bastante no DS, ficou muito bom também. Ficou muito bom também. Então, assim... Eu não joguei, mas eu acho que deveria, sabe, partir pra uma jogabilidade assim, colocar em primeira pessoa, faz um adventure game, cara, faz um negócio diferente. Na minha opinião, eu acho que seria muito mais foda e possivelmente muito mais impactante. Mas eu não sei... É a minha opinião. Foi o que o Fallout 3 fez, entende? Mas eu acho tipo, com um universo interessante, do jeito que, tipo, a indústria dos games está fazendo o mesmo que Hollywood. Tu descobre uma maneira de ganhar dinheiro e tu fica explorando ela eternamente. Então eu acho que, eventualmente, se esse universo gerar esse interesse, pode ter alguns spin-offs, alguns spin-offs, né? Mas o Flashback, cara, eu acho que todo mundo que jogou quando rolar uma promoção do Steam vai comprar, e mais um monte de gente nova vai comprar, e se ele for um jogo bem feito, ou se de repente tiver alguma coisa que estenda, tu tem um jogo padrão e às vezes alguma coisa adicional, eu entendo a tua dúvida, mas assim, eu acho que eu concordo meio a meio com ela, as duas possibilidades têm uma variedade muito grande, e por ser um jogo tão foda, se eles fizeram só um remake, pra mim tá bom também, tá tudo massa. Vai ser animal e eu acho que a gente pode ir terminando a gravação. Tá, não, só queria acrescentar uma coisa aí, Jota. Por acaso, tava olhando no Kotaku, sabia que quem fez o Knights of Pen and Paper é um estúdio brasileiro de Brasília? De Brasília? Brasília. Eu sabia que era brasileiro. O Behold Studios que fez é um estúdio de Brasília. Vou colocar aqui o link aqui no nosso streaming do Kotaku, vou colocar aqui o link da nossa conversa aqui para ir depois pro cast, o que é muito interessante, cara, é um estúdio de Brasília, tinha para iOS e para Android em 2012, ganhou uma versão mais acabada no Steam agora, pô, legal mesmo, já tava afim, agora fiquei mais afim ainda. Legal. Então fica a dica aí do Knights of Pen and Paper, bom jogo. Tá, e antes de fechar, Jota, eu já falei muito desse assunto, reforça por favor o Humble Bundle aí para nós. Pode deixar. Vai ficar o link aí. Vou botar aqui no chat o link do Humble Bundle pra galera comprar joguinhos bem baratinhos. Troquinho da pinga. Tem 12 dias ainda pra aproveitar esse negócio. O cast provavelmente vai sair antes, mas pra quem tá ouvindo, vai lá agora. Se não fez antes, quando eu tava enchendo o saco, vai lá, pega seu dinheiro e joga na tela. Se não acontecer nada, vai lá e clica nos botões. É isso. Jonas, alguma colocação final? Não. Só queria agradecer a galera que participou aí. Valeu, galera que acompanhou aqui. É isso aí. E em breve mais novidades. É isso aí. E André, alguma colocação final? Não. É isso aí. Valeu, galera. E tamo aí. Até a próxima. Eu queria só deixar, para finalizar, uma nota que o nosso amigo lá do Super Controle Podcast, o Matheus Six, vou botar até o link aqui. Ele ia participar hoje com a gente, mas ele teve um compromisso. Foi bastante educado, avisou antes, tudo. tá? Ele vai participar ainda do Save Point Podcast, a gente vai participar lá também. Estamos fazendo contatos aí com o pessoal, muito gente boa lá do Super Controle. Super Controle. É isso aí. Então é tá, galera. Aí. Até o próximo aí e a gente conversa. Fechou, beleza? Valeu. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu, abraço. Tchau.